apesar de você chamar Ronaldo, eu não vou fazer piada de traveco, mas tudo bem. Mas tu sabe que no SciCast é liberado, né? Não, não é não. Não, mas essa ainda passa. Que eu não suporto mesmo é a batida. Brilha muito. É, essa que eu não suporto. Essa eu não suporto. Porque o Ronaldo brilha muito? Mas a gente usa direto essa, porque você não falou antes que você não gostava. Como se eu não tivesse falado. Então, meus alunos, vamos para a chamada. Atenção a todos, sente-se. Guardem seus aços clorídricos. Galera, não é para ficar martelando a parede. Isso daí eu vou cobrar de vocês. Atenção para a chamada. Éder. Presente, professor. Estrela. Na estrela caiu. Todo mundo fazendo pedido, rápido. Quero que ela negacione. Marcelo, que não é o D2. Fiquei até depressão com isso. Só presente. Ronaldo, larga os travecos, Ronaldo. Responda a chamada aí. Nossa senhora. Presente, cara. Fox. Sofrendo bullying do professor, cara. Bullying do professor. É, aguardo pra ver o seu. Silmar, não Silmarillion. Silmar, tá aí, Silmar. Essa foi forte. Presidente. E aí, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E pedra por pedra, eu prefiro as minhas pedras. Caraca. Eu sei, não tem graça nem sentido nenhum, mas é isso aí que tem pra hoje. Ai, caramba. Diga as partes da Catarina, que é Marcelo Guaxinim. Ai, eu esqueci a frase, caralho. O que mais se vê por aqui é isso, cara. Não, assim, antes de gravar, tava na ponta da língua e foi embora. Ah, vamos lá. Diga as partes da Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e toda a regra tem exceção. Se teu pai diz estuda pra não carregar pedra, geologia é exceção. Era boa, viu? Valeu a pena. Valeu a pena se esperar. É isso aí. De Franca, São Paulo, aqui é Éder. E me arruma uma pedrinha aí, fera. Filho da puta mesmo. E de Curitiba, aqui é Juliana Yamada. E eu mato quem cagou lá no filito e quebrou o fio de espato. Meu Deus do céu. O Juliano tá, ele tá bem integrado. É piada padrão SciCast, né? Eu acho que é um outro nível. Ele trouxe já as piadinhas da competência dele pra cá e tá encaixando muito bem. É isso aí. Coisa que eu não posso fazer no Mitografias, então eu faço aqui. Boa. Ai, cara. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e acho que já esgotaram todas as piadinhas que podiam ser feitas com Bob Dylan, Rolling Stones e novela de pedra sobre pedra, então vai ficar por isso aí mesmo. Canta aí um pedacinho de Like a Rolling Stone. Ai, cara, tá merda, e agora? How does it feel? Tá cantando mesmo. Just like a Rolling Stone. Não tem? Não tem autotune que te conserta, Ronaldo. É porque eu tô rouco. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Science World Beach. Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast. Vamos diretamente a eles. Ronaldo, me ajuda aqui, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Muito bem, Silmar, vamos lá. O nosso Facebook é facebook.com/SciCastPodcast. Qual que é o nosso Twitter? twitter.com/SciCastPodcast. Beleza, e o nosso Plus, acredite, nós temos um Plus, é plus.google.com/SciCastBR. E o nosso e-mail é contato@SciCast.com.br. No entanto, contudo, todavia, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, pedido de oração, mensagem de fumaça é através do formulário de contato do site. Procure lá no menu contatos. Isso tudo aí. E os recadinhos dessa semana são, primeiro de tudo, agradecer aos nossos amigos do Pause, nosso público querido, nossos lindos ouvintes, como diria a Carol, né? Queridos ouvintes, que nos ajudaram e nos fizeram ir para a Campus Party 2015. Recebemos a confirmação exatamente hoje que estamos gravando esses recados. Hoje é segunda-feira, 13. Exatamente. Outubro, recebemos a confirmação, né, Ronaldo? Graças à pressão feita aí pelos nossos queridos ouvintes no Twitter. Exatamente. Em outras redes sociais, né? Recebemos a confirmação hoje da organização do evento de que sim, estaremos lá na Campus Party. Isso aí. Você que nos ajudou, você que mandou mensagem, você que encheu o saco do Papac e Companhia Limitada da Campus Party, nosso muito obrigado, porque nós estamos na Campus Party, galera! Yes. É isso aí. Podem soltar os foguetes, podem abrir os champanhes e podem sair pulando pelados. Se o Marcelo ouvir isso, é capaz de sair mesmo. Não, Deus me livre. Visão do inferno. Enfim, gente, só temos a agradecer, né, Ronaldo, o nosso público maravilhoso, sempre nos apoiando, sempre nos dando força, né? E isso, sempre certeza. Atendendo aos nossos chamados, aos nossos insistentes chamados, aliás, né, para que nos ajudassem, para que fizessem pressão. E o resultado tá aí, estaremos lá no evento em 2015 e vamos dar o nosso melhor para que seja divertido, para que a gente possa fazer atividades bacanas e que todo mundo se divirta lá com a gente, né? Exatamente. Agora a gente entra na segunda fase, porque a gente vai definir o que, que a gente vai fazer, que a gente... Nós estamos em fase de conversação com o pessoal do Campus Party, nós vamos definir o que nós vamos levar pra feira, mas já fiquem de sobreaviso que, independente do que nós vamos fazer, vai ser algo muito legal e vocês vão curtir pra caramba. Vai ser bacana e vamos nos divertir pra caramba. E, já engatando isso, quem gostaria de ir pra Campus Party vestindo a camisa do SciCast, não deixe de entrar lá no endereço camisetas.scicast.com.br e dizer lá quantas camisetas, afinal de contas, você gostaria de comprar, para que a gente possa estimar a demanda e ver se a gente tem como mandar produzir essas camisetas, né, Ronaldo? É, isso aí. A gente precisa saber quantas pessoas estão interessadas nessas camisetas, quais os modelos que vocês querem, porque a gente, infelizmente, nós não temos uma capacidade para produzir em larga escala. A gente, então, tem que fazer contado. Nós temos que fazer na quantidade que a gente vai vender. A gente não tem estrutura para lidar com a questão dos pagamentos e a questão dos... a logística toda de envio, né? Então, a gente tem que ver quantas pessoas querem para ver como a gente vai lidar com isso. Enfim, entrem lá, camisetas.scicast.com.br e diga lá, nos ajudem a estimar a demanda das camisetas do SciCast, né? É isso aí. Bom, mais um recadinho. A semana de aniversário do SciCast está se aproximando, Ronaldo. Parabéns Sim. pra você, né? feliz dia do ônibus pro SciCast. Isso. Exatamente. Teremos várias novidades, teremos um programa especial publicado na semana de aniversário. Teremos um novo site, um novo hot site para o SciCast, que está sendo produzido com todo carinho. Os amigos do Pause já estão sabendo. Se você não está sabendo, é porque você não entrou lá no grupo Amigos do Pause no Facebook. Então, você está esperando o quê? Exatamente. Entrem lá, que os amigos do Pause que estão no grupo do Facebook, é um grupo fechado, vocês têm que pedir autorização para entrar. E vocês lá têm acesso aos bastidores do SciCast, a várias brincadeiras, as várias coisas que a gente libera antecipadamente para aquele grupo, que são as pessoas mais próximas, são os ouvintes mais próximos da gente e que nos ajudam a testar toda essa questão de site novo, de programa novo, de coisas bacanas que a gente resolve fazer. Isso aí, é isso. E o último recadinho, para onde que foi parar nosso quadro de leitura de e-mails, onde é que ele está? Então, você que ouviu o último episódio deve ter estranhado pra caramba que a gente meio que trocou a ordem dos quadros, né? A abertura foi pro fim, o fim foi pra abertura, a detenção pulou pro começo, mas não. Aquilo lá foi uma ocasião específica em que locutores e professores de mentirinha contaram histórias que não existem. Mas assim, a nossa leitura de e-mails está no quadro Detenção, que fica lá no fim do programa. Você vai ouvir agora, terminando esses recadinhos, você vai ouvir o cast normalmente, e depois do cast você vai ouvir a leitura de e-mails, que é só quem é true amigo do Pause fica até o fim. É isso aí. Bom, agora vocês ficam então com o programa de hoje sobre geologia, com o nosso querido convidado Juliano Yamada. Tá bem divertido, não se assustem com a barulheira dos terremotos. E nos vemos no final do programa, então, lá no quadro da detenção para a leitura de e-mails. Até depois, gente. Um abraço. Beleza, gente. Até depois. Falou. Continuando a cavalgada das valquírias, me responde aí, Juliano. Dá pra cavar até a China? Até agora eu não vi, mas a Hilary Swan e o Harvey Dent conseguiram fazer isso. Quase, né? Quase? Como assim? Tem um filme chamado Núcleo, que eles fazem uma nave e vão até o núcleo da Terra e depois voltam. O Nossa, Juliano conseguiu dar spoiler da pauta, cara. Cara, sério que vocês escreveram isso na pauta? Sim, é uma referência em filme. Eu recebi Recebi a pauta 15 minutos atrás, então. Passei. É mentira, eu mandei pra ele no final de semana. E a culpa é do Silmar. Ah, verdade. Ele mandou agora. Agora, falando sério, é impossível fazer isso, né? É. Cravar de um lado ou outro do mundo. É, a gente faz mais medida indireta mesmo. É o que a gente chama de geofísica. Mais pra frente a gente fala o que que é. Mas dá pra fazer ou não dá? Pica-pau conseguia. Pernalonga fez. É, só o Pernalonga mesmo. O problema é que o Pernalonga nunca acerta, ele esquece de virar a esquerda em Albuquerque e sempre sai um caminho aleatório. Pernalonga, provavelmente ele cavou até a China vestido de mulher. Isso. Valkyria. É verdade. Drop Ganger maldito. Valkyria, exatamente. A Terra é um sistema vivo que abriga milhões de organismos, incluindo os humanos, e apresenta delicado equilíbrio para manter a vida. A geologia é a ciência que estuda a Terra, sua origem, evolução, funcionamento e como podemos contribuir para preservar os habitats que sustentam a vida. A geodiversidade é a natureza abiótica, meio físico, constituída por uma variedade de ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, solos, águas, fósseis e outros depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico. Eu até complemento com uma frase que foi a primeira frase que acho que a maioria dos estudantes de geologia aprendem na faculdade. Onde está o martelo, é isso? Também. A frase? Não, isso é a primeira coisa que a gente aprende na aula de campo, né? Mas tudo bem. É uma definição que meu professor passou, até fui desenterrar uma caderneta lá de 2004. Ó. A gente está em 2014, então faz 10 anos que eu tenho essa desgraça aqui anotada. A geologia é a ciência que estuda a Terra e todos os seus processos internos e externos, bem como seu arcabouço e composição. É só duas linhas e basicamente resume boa parte o que é e qual é o objetivo da geologia como ciência. Maneiro. Então, no caso, a disciplina de geologia é tudo o que se refere à composição da Terra em si, ou à composição do planeta. É uma composição, a idade, a formação, o arcabouço em si, o que forma, o que movimenta o planeta, tudo, tudo em si. Todos os processos internos e externos, desde a formação até os dias de hoje, até mesmo a interação humana no planeta. Sim, quando um ser humano joga uma pedra no outro, ele tá usando a geologia. É verdade. Quer ver um detalhe interessante? Nós, seres humanos, já usávamos a geologia desde a época das cavernas. Nós selecionávamos a rocha. Só para aproveitar aqui, o termo pedra, assim, teoricamente não existe. Ele é um erro de tradução. Pedra, como todo geólogo fala, é coisa que você usa para tacar no cachorro. Isso é politicamente incorreto, tá? Que fique claro. É verdade. O SciCast não aprova esse tipo de atitude. A gente é a favor de cortar, inserir vírus e fazer teste. Jogar pedra, não. Nenhum cachorro foi ferido durante a gravação desse SciCast. Talvez um guaxinim. Nenhum guaxinim também foi ferido durante a gravação do SciCast. Isso a gente vai ver no final. Verdade, velho. Então, quem lembra das aulas, assim, falando sobre homens da caverna e tudo mais, mostrando que eles usavam pontas de pedra, pontas de rocha, né, mas pontas de pedra, não vamos usar o termo, aquelas pontas de pedra na lança, mais afiadas e tudo mais. O homem da caverna já usava um pouco da geologia para escolher quais eram as melhores rochas para fazer a lança, quer dizer, não iria usar um calcário, porque o calcário se desgasta fácil e ele não fica afiado, então você iria procurar um material chamado silexito, ou como é vulgarmente conhecido como rocha cebolito. Parece uma cebola. Ela é redondinha e ela descama, mas ela é feita de sílica. Quando você quebra, como ela tem muita sílica, ela quebra em formato conchoidal, então ela fica uma lâmina bem fina e afiada, que desgasta muito dificilmente. E essa lâmina era usada pelos caçadores, ou para cortar carne e tudo mais. Outras rochas também eram usadas para formar faíscas. O próprio sílex, ou rochas ricas em minério de ferro e tudo mais. Então, desde a época das cavernas, a gente já selecionava um pouco da geologia para o nosso benefício. Só que só 3 séculos atrás, em diante, começamos a estudar e a catalogar os tipos de rocha mais ou menos em si. Catalogar mais precisamente. A gente cataloga as rochas desde a época dos romanos, ou até desde a época da China antiga. É, eu, assim, a minha formação em geografia eu fiz, acho que 2 semestres de geologia, com um finlandês. Na verdade, ele é brasileiro, mas se criou na Finlândia. Era Toni Eirola, se não me engano. Um abraço se ele estiver ouvindo isso aqui. Então, tudo que eu fizer de errado é culpa dele. E puxando aqui a pauta, eu queria, só pra gente definir um pouquinho alguma coisa, né, o que é geologia. A geologia é a ciência que estuda, então, a composição, a estrutura e a evolução da Terra, como a gente falou antes, através dos produtos e processos geológicos que ocorrem no interior e na superfície do planeta. Desses produtos, a gente destaca, né, os continentes, os fundos marinhos, as cadeias de montanha, as bacias sedimentares, as rochas, os solos, os minérios, e dentre os processos, né, a migração dos continentes, terremoto, vulcanismo, a erosão de encosta, de vale, de praia, assoreamento de rios, baías. Então, a geologia está influenciando diretamente a nossa vida, em todos os sentidos. É quem mora embaixo de um vulcão mais do que a gente que está longe de terremotos, essas coisas, mas ela acaba influenciando desde a escolha de um lugar que tu vai construir, de um tipo de região que tu vai explorar, do tipo de planta que tu vai estar plantando, onde as pessoas vão se agrupar e tal. Então, esse processo é o que a geologia estuda. Exatamente. O geólogo, então, ele é um profissional habilitado para estudar e entender o meio físico terrestre e cada vez mais extraterrestre, né? Por que não? Os outros planetas também são feitos de rochas, de minérios, alguns muito parecidos com o nosso, alguns talvez um pouco diferentes, então tem que ser estudado também. Graças a essas viagens espaciais, desde o pouso na Lua, que trouxe pedrinhas para cá para a gente ver o que não era feita de queijo e tal. Então a geologia já está envolvida nisso. Por muitos anos o geólogo foi um profissional de zona rural, atuando mais na pesquisa de minério ou mesmo do petróleo, construção de hidrelétrica, mapeamento, né, de áreas pouco habitadas como a Amazônia. Atualmente ele é um profissional indispensável, tanto nos centros urbanos, né, atuando na construção de pontes e túneis, no gerenciamento de problemas relacionados com a ocupação de vales em encostas. Eu moro aqui no Vale do Itajaí, que vive dando enchente, desmoronamento. Então aqui é uma região que a gente precisa desse tipo de profissional. Contaminação de solo, de água, procura e captação de água subterrânea em lugares que estão faltando. Abraço, São Paulo. E na escolha de locais adequados para deposição do lixo, porque não pode jogar o lixo em qualquer tipo de solo, porque o solo pode absorver aquilo ali. Então a mesma estrutura para estar eliminando esse lixo precisa do profissional, né, que é o geólogo. No campo, na cidade, então, o geólogo ele usa uma grande variedade de materiais, imagem de satélite, fotografia aérea, carta topográfica, GPS, bússola, martelo, que é a parte mais legal, lupa de bolso, microscópio, recursos computacionais, entre outros. Quem optar por essa profissão, né, ele tem que ter um perfil misto, tem que ser um cara de ação, que gosta da parte do estudo, da parte acadêmica, mas também não pode vou sujar a minha unha com terra, ele não pode estar fugindo disso, né, ele faz atividades ao ar livre, faz coleta de material. O bom é que, ao contrário da biologia, tu não vai ter o teu braço arrancado por um animal da floresta, dependendo da região que tu for, né? Por um guaxinim. Guaxinim. Depende de onde você estiver fazendo a pesquisa. Depende. É pra ter teu braço arrancado por um índio, né? Um índio meio louco lá. Ou um sem terra. Um sem terra, eu acho que é um animal tão perigoso quanto um tigre. Cara. Só lembrando, como o Marcelo falou sobre pesquisa terrestre e extraterrestre, a gente tem os dois episódios de astrobiologia, que a gente abordou um pouquinho também sobre esse tema de pesquisa geológica em outros planetas também. Sim, verdade. É um episódio muito bom, ele vai estar aí nos links do post, né? Sim, sim. Então, o geólogo, ele tem um vasto mercado de trabalho, em teoria, promissor e em expansão, né? Várias dessas atividades que eu falei que precisa de um geógrafo, de um geólogo, normalmente não tem. Puxando, às vezes por falta de um profissional habilitado, às vezes por falta de conhecimento. Oi? Puxando a brasa do teu peixe. Não, por um momento foi, mas eu tenho geógrafo seu, só uma mentira, eu fiz licenciatura. Eu tenho que terminar umas duas matérias para ser bacharel, mas tudo bem. Então, muitas dessas atividades, por faltar uma legislação, às vezes por não ter conhecimento das pessoas envolvidas, acaba por não estar aproveitando esse profissional, mas a tendência, cada vez mais, ele seja requisitado, ele seja obrigatório em alguns projetos maiores. É uma atividade que está crescendo. O Yamada, se quiser complementar alguma coisa, que trabalha na área, né? Isso é uma grande verdade. Tu é geólogo mesmo? Assim, tu trabalha com isso? Bom, para complementar um pouco sobre o que eu sou, né? Eu sou geólogo formado pela Universidade Federal do Paraná. Eu me formei em 2010, já estou há 4 anos como geólogo. O curso de geologia é de 5 anos. Eu gostei tanto do curso que eu fiz em 6. duas matérias me prenderam lá. Normal. Tem uma matéria tipo roda do Conan pra te sair mais forte, pegar pedra? Não, foi o TCC e o maldito curso lá que o professor me segurou durante 1 ano inteiro. Bom, eu trabalho desde a época de estagiário. Eu comecei a estagiar em 2008 na área de engenharia civil, geotecnia e engenharia civil. Eu sou geólogo geotécnico, mas especializado em geotecnia de obras viárias, com ênfase em obras ferroviárias. Eu trabalho mais em construção de linha férrea. Mas eu tenho conhecimento vasto em outras áreas, como, por exemplo, geocronologia. Eu comecei a estudar um pouco, estratigrafia e por aí vai. Bom, se não me engano, acho que são 19 ou 21 universidades que têm o curso. Dentre elas, só uma, acho que é particular, Sim, acho que uma no Rio Grande do Sul que é particular, o resto todo é público. O que dificulta muito o estudo é porque o curso de geologia, ele é período integral, durante a tarde ou durante a manhã, e que atrapalha para o aluno trabalhar um pouco durante o curso. Quer dizer, é um curso difícil, é um curso caro, apesar de ser público, porque o material que você usa, as viagens de campo, os livros, são muito caros. Ué, integral de 5 anos? Integral, sim. Geralmente o primeiro ano é à tarde, o período inteiro da tarde, o segundo ano é durante o período da manhã, e vai havendo alternância, mas o decorrer do tempo, algumas matérias acabam passando de manhã à tarde, então o aluno acaba ficando quase o dia inteiro na faculdade. É normal isso, não é só por reprovação, é por causa do encaixe de horário mesmo. Isso acontece sempre, principalmente no quarto e no quinto ano. Então, se o cara não tiver uma família pra estar ajudando, ou um dinheiro pra estar bancando, então é um curso difícil. Verdade, eu passei muita dificuldade nos meus 3 primeiros anos. Eu tinha que passar um mês inteiro com R$120. Isso em 2004, 2005, R$120. É pouco pra caramba. R$120 era uma fortuna. Dá pra almoçar o mês inteiro. Só que falta que você queria tomar café e jantar, né? Almoçar lá no RU, né? É, não. É o quê? 3 pila? Não, era 1,30 o almoço. Até hoje é o mesmo valor. A gente chama de Le Roux, ou famoso restaurante em que a Lei de La Poisier é cumprida à risca. O bife de ontem vira carne moída de hoje, o arroz de ontem virou bolinho de arroz de amanhã, e por aí vai. E também que a gente sempre percebia, quando tinha carne moída, sumia os cachorros do pátio, mas tudo bem. Maldade. Mas é como eu falei, né? O geólogo recém-formado, futuro desempregado, né? Mas tudo bem. Ele pode trabalhar em várias áreas já assim que pega o diploma. Desde a área petrolífera, que até algum tempo atrás era o que mais absorvia. A área mineral também é um outro vasto mercado, mas também está meio desgastado, está meio sobrecarregado. Tem a área da construção civil, que com o crescimento das cidades está muito necessitado de geólogo. E geralmente é difícil encontrar geólogo que aceite trabalhar nessa área ou que tenha especialidade. Geologia médica é um pouco que absorve. Algumas doenças podem ser associadas à geologia. Por exemplo, em Adrianópolis, aqui no Paraná, teve um problema de contaminação de chumbo nas pessoas. Aí foi descoberto que era por causa de uma mina abandonada que está contaminando ainda a água que alimenta essa cidade. E até hoje está sendo estudado meios de sanar esse problema. É, eu perdi um amigo por causa disso, de mina contaminada. Ele começou a namorar a mina e nunca mais falou com a gente. Um tremor de terra foi sentido agora à noite em diferentes regiões dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o tremor, considerado moderado, alcançou 5,2 graus na escala Richter. O epicentro foi no Oceano Atlântico, a 270 quilômetros do litoral de São Paulo. A repórter Beatriz Tillman fala ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Cristiane. Pouco depois das 9 horas da noite, a Defesa Civil começou a receber chamados de moradores de várias regiões do estado. Os tremores duraram aproximadamente 5 segundos e foram registrados em alguns bairros, como Madureira, Ilha do Governador e aqui, em Jacarepaguá. O bairro com o maior número de ocorrências. E agora vamos a São Paulo com a repórter Mariana Ferrão. Até agora, em São Paulo, há relatos do tremor em pelo menos 32 municípios de diversas regiões do estado, no interior, no litoral e na Grande São Paulo. Segundo o sismólogo Jesus Berrocal, este foi o tremor de terra mais intenso dos últimos 100 anos no estado de São Paulo. Bom, existem muitos pioneiros da geologia em si, mas eu vou falar sobre 3. Ó, primeiro, eu vou falar de um padre, por incrível que pareça, um bispo, Nicolau Steno, ou Nicholas Steno. Por incrível que pareça, um padre. Ele viveu no século XVII, de 1638 a 1686, e ele foi responsável pelos princípios da estratigrafia, que é um dos pilares da geologia, também pela lei de Steno, que definiu a mineralogia, que é o outro pilar da geologia. Quais são os princípios do Steno? Que é o princípio da superposição, ou lei da superposição, que as camadas que estão mais embaixo numa seção estratigráfica são mais velhas do que as que estão no topo, em sua forma original. Outra que ele percebeu é a continuidade lateral, quer dizer, você tem a continuidade da camada de um lado ao outro, e a terceira, o terceiro princípio, que é da horizontalidade original, quer dizer, que aquelas camadas estavam na horizontal quando se formaram. Elas podem ter dobrado, podem ter deformado, mas elas estavam na horizontal. Esses são os 3 princípios que regem a estratigrafia moderna. Mudaram bastante, mas eles não fogem muito disso. E a lei de Steno, que é do mineralogia. O que, que ele percebeu? Steno percebeu que alguns minerais de composições similares possuem formas angulares muito similares, com os ângulos com as faces do cristal. Imagine um cristal de quartzo. Todo cristal de quartzo ele vai se formar com um formato meio que hexagonal. Steno percebeu que todo o cristal que tem composição parecida, ele vai ter um formato parecido. Então, a partir disso, se formou a mineralogia, medição de ângulo, cristalografia básica, que virou a mineralogia, que é parte para petrologia ou petrografia. Passando o Nicholas Steno, vamos lembrar de um outro chamado James Hutton. Ele viveu de 1726 a 1797. Ele viveu até o final do século XVIII, mais ou menos. Dizem que ele é o primeiro geólogo moderno. Ele é escocês, químico, naturalista, ele estudava os princípios naturais, e ele é conhecido como o pai do uniformitarismo e do plutonismo. O que é o uniformitarismo? O uniformitarismo antigo era o conceito de que os processos naturais antigos são iguais aos processos naturais atuais. Quer dizer, um processo de sedimentação antigo é igual ao atual. O processo de vulcanismo antigo é igual ao atual. Então, a observação da natureza como ela é hoje dá respostas a como ela foi no passado. Atualmente, o uniformitarismo moderno ele fala que os processos são similares, mas em proporção e tamanho diferentes. Quer dizer, eles mudam proporção e tamanho, mas você pode usar a mesma coisa. Não mudou muita coisa. E o plutonismo? James Hutton percebeu que o plutonismo fazia mais sentido para a formação da Terra do que o conceito anterior cosmogônico chamado netunismo. Netunismo era um princípio bem mais antigo e falava de que a Terra foi formada de um mar primordial. Esse mar era rico em ácido silicoso, que foi depositando e formando os complexos graníticos. O plutonismo, ele falava de que a Terra foi formada por uma sucessão de erupções vulcânicas que solidificaram rochas derretidas, que formaram os granitos. O plutonismo não estava tão errado, ele estava mais certo, ele só errou um pouco sobre como era o núcleo. A terceira figura, William Smith, que ele viveu de 1769 a 1839. Ele foi um geólogo inglês e responsável pelo primeiro mapa geológico do mundo. Ele mapeou as ocorrências de carvão que ocorriam perto de Londres. E a partir do que ele aprendeu escavando canais de carvão, ele passou para o mapa moderno e fez uma viagem pelo Reino Unido inteiro e mapeou a geologia do Reino Unido, usando os princípios descobertos pelo Nicholas Steno e os conhecimentos de James Hutton e outros naturalistas. A partir disso, ele formou um mapa geológico que até hoje é preciso. Esse mapa geológico está exposto no Instituto Geológico Inglês e muitos mapas geológicos modernos da Inglaterra batem com muita perfeição com o mapa geológico dele. Impressionante. Caramba. Bom, passando disso, vamos ao tempo geológico. Certo. Então, só para fazer uma introduçãozinha, a escala de tempo geológico, ela é exatamente a linha do tempo desde o início da formação da Terra, que a ciência dividiu em éons, depois eras, períodos, épocas e idades, não é isso? Aham. Que são cada uma delas separado de acordo com grandes eventos geológicos na história da Terra. É mais ou menos isso? Exatamente. É porque, assim, o tempo geológico, quer dizer, o éon, era, período, época, você não tem uma quantidade de tempo exato. Como você falou, ele é definido por eventos drásticos que ocorrem no planeta e você atribui nomes, porque você consegue identificar esse tempo geológico. Vamos lá, classe. Quem assistiu Cosmos? Qualquer uma das duas versões. Presente, professor. Nós assistimos todas. Presente. Então, quem lembra do Cosmos? Aquele calendário cósmico. Então, vocês viram o tamanho que representa a existência humana, a existência da civilização humana, em comparação a toda a idade do universo, quantidade ínfima que é o tempo humano. Então, o tempo geológico, ele se encaixa muito perfeitamente no calendário cósmico. O geológico, imagine assim, é 1-2 meses daquele calendário. Quer dizer, é uma quantidade de tempo que é grande e imensurável para a vida humana. Uhum. Quer dizer, nós como humanos, no nosso tempo de vida humana, não consegue ver isso. Não consegue ver o tempo geológico. Imagine assim, você, criança, assim, com 8 anos, consegue ter umas lembranças mais significativas, lembra daquele morro que tem perto da casa de alguns parentes que vivem no litoral e tudo mais, ou aquela montanha que tem perto lá do sítio dos teus avós, por aí vai. Aí você volta lá, depois de 20, 30 anos, e vê que a montanha mudou muito pouco. Quer dizer, pra montanha, esses 20 anos não foram quase nada. Pra você, foram muita coisa. Agora, imagine a história da montanha. Uma montanha de granito. Montanha de granito, ele era um Plutão vulcânico que estava em grande profundidade, ele se solidificou, um evento tectônico fez ele soerguer no terreno, a erosão tirou a rocha que tinha em volta e mostrou o granito. O granito, como ele é um formato dômico, ele ficou com aquele formato montanhoso. Tudo isso em milhões de anos. Quer dizer, essa é a vida da montanha. Nós, seres humanos, no nosso tempo de vida, a gente nunca conseguiríamos ver essa evolução da montanha. Para nós, a montanha é um elemento estático. Para o tempo geológico, a montanha é um elemento dinâmico. Então, isso, para mim, é o resumo do tempo geológico. Uma escala de tempo muito grande que nós só conseguimos imaginar. É porque falta referencial também, né? A vida humana é muito pequenininha em relação à vida da Terra, né, cara? Não tem como a gente gente perceber isso no nosso período de vida. Sim. Falando em cosmos, tem uma referência boa, não vou lembrar qual episódio agora que ele faz, mas ele, pra falar sobre o tempo de vida da Terra, né, ele faz um efeito especial, ele ergue a montanha assim e mostra as camadas certinhas assim da montanha. Fica bem legal no vídeo. Vocês lembram dessa parte? Ah, sim. Esse Marco continua dando spoiler. É bom recomendar o SciCast 25, né? Que a gente falou um pouco do tempo histórico, mas a gente comentou as eras desde a criação do universo, do planeta, e as situações que a gente passou até chegar nos seres humanos, então vale dar uma escutada lá. Vai estar lá no post, né? Esse episódio foi muito bom. Tinha o Eduardo Spohr, tudo, tem eu, tá muito bom. Então vamos lá. Datação relativa e absoluta. Esse post, a maior parte das informações que eu vou passar agora, que eu estudei pro cast, eu peguei lá no blog do André, né, no ceticismo.net, sabe-se lá porque ele tinha um texto muito bom sobre datação geológica, né? Para te saber a data de um material, ela pode ser feita de forma relativa ou de forma absoluta. A relativa, ela existe seguindo três princípios fundamentais, conhecidos como princípios de Steno, em homenagem ao naturalista dinamarquês, né, Nicolau Steno. Ele também era padre. Ele era padre? Ele era padre, ele era bispo. Todo mundo que já inventou alguma coisa e já foi padre. Tu já foi padre, seu Marco? O cara chegou a bispo, ele era criacionista, isso é impressionante. Cara, no, o fato de ser religioso e cientista não é tão incomum assim. A gente teve tantos exemplos na história que precisa de várias mãos pra contar. É que uma coisa invalida a outra, entendeu? A pessoa ser religiosa não tem nada a ver com ser cientista ou não. Tem muito ateu burro também. É, exatamente. Tem muito ateu burro também. Ele era religioso, criacionista, do clero e tinha mente aberta. Quer dizer, uma liçãozinha de moral, né? Eu gosto de pensar nele como uma lição de moral pra ciência moderna. É, o problema é que às vezes a gente dá voz pra gente que não merece. Vocês viram recentemente o caso do irmão jesuíta, o Guy Consol Magno, que ganhou a medalha Carl Sagan por seus trabalhos com geologia e meteoritos? Jesuíta. Não eram meteoritos. Eram o quê? Não eram meteoritos. Eram aerolitos. Aerolitos. Se não me engano, a Academia de Ciências do Vaticano tem 47 prêmios Nobel. É, algo assim. Então vamos lá, voltando então à pauta, pra quem não lembra, a gente tava falando então dos princípios de Steno, né, do bispo Nicolau Steno aí, que ele ajuda na organização das camadas sedimentares. O primeiro princípio é da horizontalidade original, que estabelece que os sedimentos são depositados em camadas, geralmente horizontais. O princípio da continuidade lateral, que determina que as camadas são contínuas, tendendo a se estender até as margens da bacia, onde são formadas, ou se afinam lateralmente. Por fim, segundo o princípio da superposição, uma camada é mais velha do que a camada imediatamente acima e mais nova que a camada imediatamente abaixo dela. Então, seguindo essa base, se tu identificou que a camada de cima tem uma data tal, por causa de um fóssil, de alguma substância específica, tu não sabe a próxima camada, mas tu sabe que a camada abaixo dessa do sanduíche ali, o pão de baixo, a terceira camada, é de uma outra era já datada também por um fóssil, por algum motivo, tu consegue estabelecer que aquela faixa no meio ela se deu no período daquela faixa anterior até o período da faixa superior. Não sei se você fica claro? É que vamos pensar na lasanha. A lasanha, quando você tira da forma, as camadas que estão lá embaixo foram colocadas primeiro. As camadas que estão mais no topo foram colocadas por último. Então, em teoria, o tempo que a camada de baixo ficou dentro da forma é maior do que o tempo da camada lá do topo. Vamos imaginar minutos ou segundos, mas a camada lá do fundo ficou mais tempo na forma do que a camada do topo, né? Então, elas têm, em teoria, idades diferentes. Queria fazer uma pergunta. As camadas, elas têm uma proporcionalidade de tempo? Não, dificilmente. O Darwin uma vez tentou fazer a medida de tempo pela velocidade de sedimentação que ele observava num rio, e ele tentou inferir a idade da Terra a partir disso. Ele pegou uma área de ocorrência de rochas sedimentares e ele falou que tinha 450 bilhões de anos, aquele afloramento. Nossa, cara. Ô, louco. Ele errou um pouquinho, né? Um pouquinho só. É, só colocou dois zeros a mais só, né? É, exatamente. Você tem camadas sedimentares de 2, 3 metros que podem depositar em menos de um ano. E... Mas pensem bem, ele podia ter dito que tinha 6 mil anos, então, né? É, verdade. Estamos no lucro aí já. E você tem camadas sedimentares de 2, 3 milímetros que depositam em 100 anos. Quer dizer, não existe um cálculo de aporte sedimentar muito preciso. Você consegue fazer comparativos. Consegue pegar toda aquela camada, vai medindo uma por uma e ver em que época que ela depositou. E isso você consegue comensurar, se ela depositou no verão ou no inverno. Por exemplo, atualmente se fala muito em pré-sal. Pré-sal, pré-sal. Por que essa camada tem esse nome? Éder. Valendo 3 pontos, Éder. Porque ela está antes da camada de sal. Não, pera. Pré-sal. É isso mesmo. É, tá antes da camada de sal. Depositada sob outra lâmina menos densa do fundo do oceano que forma a crosta oceânica. É uma formação laminar de sal anterior à formação da camada mais antiga de sal. Logo, essa camada é mais profunda e de acesso mais difícil que a reserva de petróleo situadas na camada pós-sal. Se você escavar mais um pouquinho, você vai achar o Fluminense, Flamengo ali embaixo, ali, mais ou menos. Ah, eu achei que ia chegar na China. Não, você encontra lá o time do Fluminense ali embaixo, o time do Flamengo. O Fluminense consegue sair ali, porque de vez em quando ele paga uns por baixo ali do pano. Sai debaixo da camada pré-sal, né? Mas tudo bem. Cara, eu fico impressionado com a tecnologia da Petrobras pra camada pré-sal. Eu não tô fazendo propaganda da Petrobras, é mais por causa do avanço tecnológico. Eles têm uma broca que vai escavando na vertical, ela chega na camada, ela vira, faz uma curva de 90 graus e começa a escavar na horizontal. É uma broca robótica. É totalmente robótica e é tecnologia brasileira desenvolvida só por brasileiros. Se fosse alguns anos atrás, a tecnologia era tão cara que não ia valer a pena. É, era na verdade cara. Na verdade, o pré-sal sabia de petróleo abaixo do sal, acho que desde a década de 70, 80. Mas era tão caro que não valia a pena. Então foi usado como reserva estratégica. Vou gastar 10 reais pra ganhar 2, não vale a pena. É, é verdade. Por aí, mas é basicamente isso. A partir do momento que a conta fica positiva, vou gastar 9 pra tirar 10, ela já vale a pena. Mas em toda a exploração de recurso energético ou mineral, ela é feita essa conta. É, agora uma outra pergunta. Você falou aí do pré-sal, como é que eles descobrem que você encontra petróleo numa profundidade tão grande? Eles usam um método chamado geofísico. São métodos geofísicos, são métodos de análise indireta. Eles jogam ou ondas sonoras ou eletroresistividade e vêm por resultados comparativos. Eles sabem que uma camada de petróleo tem uma densidade X e uma camada seca tem uma densidade Y. Então, a partir disso, eles inferem e chutam. Desculpa a palavra, mas realmente eles chutam e vão lá fazer o furo. Se sair o óleo, soltam o champanhe, vão pulando. Se não soltam óleo, demitem o sondador. Não é aquele método que o cara fica com galho de árvore em forma de forca e quando ela entortar eles cavam? Não, isso é só pra água. Só funciona pra água, tá. Se conseguir adaptar esse método aí pra petróleo, eu acho que vai ganhar dinheiro, hein? Se conseguir fazer isso funcionar com a água, vai ganhar dinheiro. Querem ver como era antigamente? Acho que o filme é Sangue Negro. Sangue Negro. Sangue Negro, do Daniel Day-Lewis. Ah, sim. Esse filme é muito bom. Ali mostrava como que era a prospecção de petróleo antigamente. Mostrando, assim, até detalhes de como era o mercado de petróleo continental. Quando o petróleo continental começou a ficar escasso, eles olharam pro petróleo oceânico, que era mais caro na época, mas como ele começou a baratear a tecnologia, começou-se a pesquisar melhor. A Petrobras também surgiu para explorar petróleo continental, mas o nosso acabou muito rápido. O Brasil quase não tem petróleo continental. E existe alguma chance de encontrarem aí algum petróleo continental? Continental em algum lugar? Cara, muito difícil mesmo. É possível, você pode encontrar ocorrências, mas do jeito que o Brasil tá mapeado, é muito provável que não. A nossa bacia sedimentar não tinha condição suficiente para formar matéria orgânica propícia pro petróleo. Nossa bacia sedimentar interna era muito rasa. Tinha pouco dinossauro, é isso, né? É. É. A lenda de que o petróleo é dinossauro é em verdade. Olha só, eu tenho um projeto. Se a gente começar a pegar golfinho e enterrar, daqui a 100 mil anos a gente vai ter petróleo? Eu acho que em 1 milhão de anos, e não é golfinho, é o que você caga na privada, possivelmente vai virar petróleo. Então, olha aí. É verdade, as áreas litorâneas ou próximas da costa jogam esgoto no mar. Usam umas adutoras especiais que vão jogar 5, 6 quilômetros mar adentro e vão se depositar na nossa plataforma continental. Daqui 1, 2 milhões de anos pra frente, essa matéria orgânica vai ficar pressionada, vai virar rocha e tudo mais, e muito provavelmente vai virar petróleo. E um petróleo de boa qualidade. Os políticos brasileiros que não investem em saneamento básico, eles estão visando o futuro. É, pode ser que sim. Sabia. Que escrotice. Inacreditável. Voltando ali, antes que a gente se perca mais e vire petróleo também, além dessa datação relativa, né, que ela toma como base que tu encontra nas camadas, tem a datação absoluta. A idade absoluta das camadas em anos somente pode ser estabelecida com uma datação isotópica. Que é de forma bem simplificada, as rochas são feitas de minerais. Alguns minerais são formados por elementos químicos, né, que por sua vez são compostos por átomos. Alguns desses elementos radioativos, eles têm átomos instáveis na natureza, cujo núcleo ele vai se desintegrando espontaneamente acidente até que os átomos se tornem estáveis. Por exemplo, o isótopo rúbio 87 cubídio. Forma o isótopo estável. E... Oi? Cubídio estrôncio. Eu falei o quê? Cúbio. E como é que é? Ei, Chaves. Por exemplo, o isótopo rubídio 87 forma o isótopo estável estrôncio 87. Tudo nome pra porra em filho. Estrôncio, se eu tiver um filho menino. É, isótopos são átomos de um elemento químico cujos núcleos têm o mesmo número de prótons, mas diferentes quantidades de elétrons. O tempo requerido para que a metade do número inicial de átomos do elemento radioativo se desintegre é chamado de meia-vida. Isso foi comentado lá quando se falou de energia nuclear, né? Sobre meia-vida dos elementos e tal. Não sei se vocês lembram disso. Uma correção aí, eles não são isótopos. Eles são... Não sei exatamente qual o nome que dá. Isótopo quando tem o mesmo número de prótons. Se é o mesmo número de prótons, é o mesmo... átomo. Acontece que são átomos diferentes. Eles têm o mesmo número de coisas dentro do... somando nêutrons e prótons. São isóbaros. Quem escreveu essa informação foi o André. Depois tu discute com ele. Na verdade, são isóbaros. Hã? Isóbaros são átomos de diferentes elementos químicos, mas com número de massa igual. Não é em relação a isótopos. Tá bom. Eu vou balançar a cabeça e sorrir. Na verdade, o termo não tá errado. Que é usado a relação de isótopo do rubídio 87 para o outro isótopo de rubídio 85, se não me engano. Então você faz o comparativo de rubídio 85 para 87. Você consegue medir a quantidade original de rubídio 87 que a rocha tinha e a partir disso você consegue comensurar a idade dela pela perda de rubídio. Então o termo, o isótopo tá certo. Tá, no fim eu tava certo, quer dizer, o André. Então tá, então esse processo ele se inicia quando o mineral se forma, aprisionando na rede cristalina os elementos radioativos. Estes começam a decair e a se transformar em elementos estáveis, que também ficam aprisionados no mineral. A relação entre essas quantidades de elementos estáveis e instáveis presentes nos minerais fornece a idade aproximada, né? Não é tão chutômetro quanto na datação relativa. E dessa forma, a idade da rocha ela consegue ser medida. Essa medida é feita com um aparelho chamado espectrômetro de massa, que pode medir quantidades bem pequenas de isótopos. A importância dessa atividade fez surgir um ramo da geologia, que é a geocronologia, que deve ter uma área de trabalho vastíssima. Na verdade, é bem vasta, porque parece muito vasta. Eu sou um geocronologista. Geocronologistas, você usa essa informação para conseguir achar ocorrências minerais de grande importância. O geocronologista ele também pode trabalhar em áreas de busca de ocorrências minerais de metais raros. É uma área bem valiosa, mas... E se tudo é errado, tem concurso público que pede qualquer curso superior, então tá valendo. Bom, a datação absoluta tem vários métodos. O mais famoso, acho que vocês aprenderam, foi o do carbono 14. O carbono 14 é um isótopo do carbono 12 que existe na natureza e todo ser vivo, até nós, seres humanos, absorvemos carbono 14 e estamos sempre com a quantidade de carbono 14 estável no nosso organismo. Quando morremos, nosso carbono 14 vai decaindo e virando nitrogênio 14. Então, a partir da quantidade de carbono 14 que a gente perdeu, a gente sabe há quantos anos aquele ser vivo morreu. Problema do carbono 14. Ele só tem precisão, acho que até ou 7 mil ou 14 mil anos. Mais que isso, ele perde a precisão. Perde mesmo. Então, você não pode usar ele em rochas muito antigas. O primeiro método usado era o urânio-chumbo. Todo mundo sabe que o urânio 2... Acho que o 237 ou 235, eu não lembro exatamente. Ele vira chumbo. A taxa de decaimento, né? Uhum, tem uma taxa de decaimento grande, então ele é usado para medir rochas. Os primeiros datações urânio-chumbo precisavam que a rocha tivesse uranilita ou outro mineral de urânio. Era perigoso, precisava uma grande quantidade, então geralmente quem estudava isso ficava contaminado com radiação. Mais pra frente, com a melhora dos espectrômetros de massa, conseguia-se tirar a datação de elementos muito pequenos, em grande quantidade muito pequena. Então tem o rubídio estrôncio, tem o potássio-argônio, potássio-argônio, samário-neodímio, tem vários métodos diferentes, eles são usados para rochas diferentes. Você consegue até distinguir o evento que zerou aquele contador radioativo. Por exemplo, o potássio-argônio, ele zera a 572 graus Celsius. Acho que o rubídio-estrôncio a 1000 e poucos graus Celsius a uma pressão, não lembro quantos quilobar. Por aí vai. O grande problema da datação absoluta radioativa, ela precisa de uma rocha ígnea para você fazer essa datação. A rocha sedimentar, ela perde essa datação. Então é usada a datação relativa em rochas sedimentares. A absoluta dá para usar em rochas ígneas metamórficas. Então você consegue pelo menos datar uma rocha que está lá embaixo e uma rocha que está lá em cima daquele pacote rochoso. Mas o do pacote, se ele for sedimentar, você dificilmente vai conseguir datar ele ele absolutamente. É, mas a quantidade deles que decai em proporção a, por exemplo, a quantidade de estrôncio no material ígneo e no material em outro tipo de mineral vai ser igual a do queimamento? É, consegue. Já se sabe a quantidade original. Você consegue por tabelas ou por ensaios, porque você replica o mesmo material em laboratório, o surgimento daquele material em laboratório. Então você sabe quanto de rubídio entrou no retículo cristalino e quanto de estrôncio entrou no retículo cristalino. Então você faz a quantidade original versus a quantidade que é medida pelo espectrômetro de massa. A partir dessas duas, você joga na tabela e tem lá a idade. Você tem ensaios precisos que balizam a datação. E são extremamente precisos. São atualizados quase todo ano. Um terremoto de 7.7 graus na escala Richter atingiu hoje o norte do Chile. Pelo menos duas pessoas morreram e 140 ficaram feridas. Os reflexos foram sentidos nos países vizinhos, inclusive aqui no Brasil. A terra tremeu pouco depois do meio-dia. O epicentro do terremoto de 7.7 graus na escala Richter foi a cidade de Quijagua, ao norte do Chile. Uma equipe de TV local registrou o momento em que o tremor fez deslizar blocos de rochas, levantando nuvens de poeira. Em Antofagasta, a maior cidade da região, a fachada de um hotel desabou sobre vários carros. O terremoto foi rápido, durou apenas 50 segundos, o bastante para deixar a população em pânico. Em Tocopilla, moradores dizem que 80% das casas ficaram destruídas. Lá se registraram as únicas duas mortes até agora. Há pelo menos 140 feridos. O governo chileno enviou roupas e alimentos para a região. A presidente Michelle Bachelet vai viajar à região atingida. A expectativa é de que ela chegue nesta quinta pela manhã. O terremoto foi sentido na capital, Santiago, a 1.400 quilômetros de distância e em outros países, no sul do Peru, na capital da Bolívia, La Paz, e até no Brasil. O Instituto de Astronomia, Geografia e Ciências Atmosféricas da USP informou que o tremor foi sentido em Brasília, Porto Velho, Curitiba e São Paulo. Na capital paulista, 250 pessoas saíram às pressas de um prédio de escritórios porque sentiram o edifício balançar. Aqui na Argentina, o terremoto também foi sentido, principalmente nas províncias que estão mais próximas da fronteira com o Chile. Em Córdoba e Mendoza, o tremor foi pequeno, mas em San Juan, os sismógrafos registraram 4,5 graus na escala Richter. Não há informações de danos nem feridos. É, eu acho que da geologia tem uma área muito ampla, eu acho que a gente vai ter outros casts até pra falar de geologia. Uma coisa que seria legal a gente falar agora é do ciclo das rochas. Uhum. O ciclo das rochas é o mais importante. Que é o, acho que é o básico de tudo, a base da geologia tá aqui, né? É, porque o ciclo das rochas, ele é a leitura, como a gente brincou algum tempo atrás, né? Da lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, todas as rochas, elas se transformam ou em uma ou em outra rocha. Acho que realmente o planeta Terra não preservou a primeira rocha que ela gerou por causa dessa transformação. Mas no caso, todas as rochas da Terra, elas passam por esse processo? Todas, sem exceção. Algumas mais rápidas, outras mais lentamente, mas todas elas passam por todo o ciclo. Qualquer rocha, você pega... Não existe uma rocha primordial que está aqui desde o início dos tempos? Não. Não, esse aí seria o monolito. É a rocha filosofal. Então vamos lá. Então esse ciclo da rocha, das rochas, tem que usar o plural, senão a Bárbara briga com a gente, descreve essas transformações através do tempo geológico que as rochas passam. São três principais tipos de rocha, né? Sedimentar, metamórfica e ígnea. A rocha ígnea é aquela rocha formada por solidificação ou de lava ou de magma. Quer dizer, um granito, um basalto, um diorito. Geralmente é aquelas rochas que têm minerais cristalinos bem formados. É uma rocha primordial, ela que soltou magma, soltou lava, soltou. Vamos aproveitando e falar uma diferença. Você sabe qual que é a diferença do lava pro magma? Alguém sabe aqui dizer? Magma é dentro da terra e a lava é fora? Aham. Primeiro, não existe rocha líquida embaixo da crosta. É rocha em grande temperatura, mas ela tá sólida. Só o núcleo externo do nosso planeta é líquido. E você falou certo mesmo. A rocha derretida dentro da crosta, que tá abaixo da superfície, ela é o magma. Quando o magma sai pra superfície, ela perde voláteis. Ela muda muito drasticamente a composição. Porque o magma tá em alta pressão, então ela tá com líquidos e rocha derretida, minerais misturados. Então, é o magma. Quando ela está em superfície, ela perdeu uma boa quantidade de elementos originais, então ela se transforma em lava. A lava vai formar rochas efusivas e as rochas ígneas de grande superfície, elas são formados pelo magma que resfriou abaixo da superfície. A gente sabe diferenciar isso, a rocha vulcânica para a rocha plutônica, pelo tamanho dos cristais. Quanto mais tempo ela ficou lá na crosta terrestre confinada, quanto maior a pressão, quanto maior o tempo de resfriamento, maior são os cristais. Quanto menor ou mais afanítica, quer dizer, você não enxerga os minerais, mais próxima da superfície ela se formou. Acho interessante definir para o ouvinte que cristalino significa que os átomos estão ordenados na composição. São ordenados. Retículo cristalino, cristal, imagine cristal de quartzo ou cristal de gelo. O gelo é um cristal, o gelo é um mineral. A água não é um mineral, por incrível que pareça, mas o gelo é. Ha! E a água mineral? Agora que peguei. A água mineral, na verdade, é água líquida com sais minerais dissolvidos no interior dela. Ô, professor, você tem que rir das minhas piadas, senão eu fico sem graça. Mas é exatamente esse o objetivo. Tanto que sem esses minerais da água, você não conseguiria beber a água. É? Ah. Ia virar água melequê, sabe? A Carol que nos conta isso. É. A Carol que nos conta isso, né? Bom, segundo tipo de rocha é a rocha que mais ocorre na superfície do planeta e que recobre quase toda ela, que são as rochas sedimentares. O que elas são? Sedimentos provindos de qualquer outra rocha, retiradas dela pelo intemperismo e erosão, depositados que sofreram diagênese. Diagênese são os processos químicos e físicos pelo qual o sedimento passou e virou uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar você pode ver um calcário, é uma rocha sedimentar química, que ela depositou quimicamente, ou arenito, ou um siltito, ou um argilito, que são rochas cheias de finos e por aí vai. Terceiro tipo é a rocha metamórfica. Eu sempre gosto de, quando falo de rocha metamórfica, lembrar daquele livro do Franz Kafka, A Metamorfose, que eu acho bizarro pra caramba, que é um piá que vira uma barata. Isso. Metamorfismo é basicamente isso. Você pega a rocha sedimentar, a rocha ígnea, ou até mesmo a própria rocha metamórfica, você joga ela em grandes temperaturas e pressões, sem que ocorra o derretimento completo dela, e ela muda da rocha original para uma nova rocha. Por exemplo, o argilito ou o siltito vira o filito, que vira o xisto. O arenito vira o quartzito. O calcário vira o mármore. O granito vira o gneiss, ou migmatito, e por aí vai. Quer dizer, toda rocha pode sofrer metamorfismo e mudar completamente a estrutura, a química, e por aí vai. Essas rochas, elas, como a gente falou antes, elas estão sempre mudando. Uma rocha vira outra, depende da situação. Pra gente, a vida inteira ali, pra rocha, só um momento até ela virar uma outra rocha, né? A rocha ígnea, como foi dito, ela se transforma na sedimentar. Ela vai sendo desgastada, ela vai virando poeira, né? Virando solo, virando materiais. Ela acaba sofrendo ação da água, do vento, a própria exposição ao sol, chuva. Tudo que vai desgastando essa rocha e vai criando aquele farelo, aquele solo, pozinho. Esse desgaste que a rocha ígnea sofre, virando esse sedimento, ele vai acumulando, passa-se muitas décadas, eras. Esse solo, ele acaba sendo esmagado, sofrendo pressão, e ele forma uma rocha, que é feito, por isso sedimentar, é feito dos sedimentos de outras rochas. Uhum. Esse processo que é a diagênese. Isso. A rocha sedimentar, ela vira então a metamórfica. Com o tempo, essas camadas da Terra vão sobrepondo, essas rochas sedimentares vão se acumulando em profundidades cada vez maiores. Com isso, ela passa a sofrer uma pressão da Terra e de seu extremo calor, e ela começa a se tornar mais dura. Ela começa, sabe quando tu junta barro e coloca no fogo para ele fazer um pote de barro, alguma coisa assim? No nível mil vezes maior essa temperatura, ele vai fazendo com que esses elementos que antes estavam estratificados ou muito separados, uma rocha mais quebradiça, que esfarela, ela vai se unindo, criando uma forma. E quem já viu uma placa de mármore, né? Acho que é um exemplo que a gente vê. Você vê que tem vários elementos ali que eles vão se encontrando e formando uma rocha muito mais firme e aquela aparência de riscado e tal. Essa transformação, então, de sedimentar é chamada metamorfismo, né? Que ela vira a metamórfica. depois da transformação dessa rocha metamórfica ígnea, com a continuação desse processo, essa rocha metamórfica ela pode sofrer ainda mais calor, ainda mais pressão, de tal forma que elas começam a derreter e formar lavas, né? Magma. Com o endurecimento dessa lava, temos novamente a formação de rocha ígnea. Magma. Ou seja, ela derrete a um ponto... É magma. É, magma, que ele fica líquido, que esses elementos que antes estavam ali misturados, eles se separam, volta a ser o líquido e volta lá para o começo, formando a rocha ígnea. Tem transformações diretas, né? É possível também que uma rocha ígnea volte a sofrer com metamorfismo e se torne novamente metamórfica, assim como também é possível que uma rocha metamórfica, ao invés de se aquecer ainda mais, apareça na superfície, sofrendo a ação do intemperismo, transformando novamente em rocha sedimentar. Só não é possível que rocha sedimentar se transforme diretamente em ígnea. Ela tem que passar por esse processo. O aumento de temperatura e pressão ele não é muito grande de uma hora para outra, né? O tempo geológico ele é mais lento. Ô, Juliano, pergunta. Num lugar que nem Marte, onde você tem uma atmosfera irrisória e você tem uma baixa atividade nuclear, como é que funciona a transformação? Mesma coisa, o princípio é igual. Só leva mais tempo, né? Só leva mais tempo. Porque o que aconteceu com Marte em comparação à Terra? É algo bem básico que pouca gente reparou. Marte não tem água. A Terra tem muita água. E isso, por incrível que pareça, a água facilitou muito a tectônica do nosso planeta. Por quê? A presença de água em alta temperatura e alta pressão, ela não vira vapor em alta pressão. Ela continua em alta temperatura. Essa água, que a gente chama de água em estado supercrítico, facilita a fusão das rochas. Ela facilita em, acho que, em boa quantidade de quilocalorias, ou acho que 1.000, 2.000 quilocalorias, eu não vou lembrar do número exato. Marte não tem água, então ela gastava muito mais energia para conseguir fundir as rochas do que a Terra. Então, por causa disso, a Terra não perdia tanta energia e conseguia criar uma dinâmica muito mais acelerada em comparação a Marte. Então, você tem um relevo muito mais acidentado na Terra do que em Marte. E a erosão e tudo mais, ela é misturada com isso. A erosão lá é principalmente causada pelo vento, né? É pelo vento. Aqui a gente tem a água pura, ela não causa erosão propriamente dita. A água, ela carreia sedimentos, esses sedimentos vão formando como se fosse uma lixa que vai facilitando a erosão. A água pura, acho que ela mais causa a solubilização de certos minerais, mas boa parte é intemperismo físico e químico. E também dizem que outra coisa que acelerou a nossa tectônica foram as bactérias. As bactérias facilitavam também a fusão de rochas, por incrível que pareça, e por causa disso, o nosso planeta é tão dinâmico no quesito do ciclo das rochas. Querendo ou não, a vida das pedras não é estática, ao contrário do que as pessoas possam vir a pensar, porque elas não têm um referencial, né? Elas não podem viver bilhões de anos pra ver as pedras se transformando. Niemeyer pôde. Niemeyer, Dirce Gonçalves. Os dois viram. Um forte tremor de terra foi sentido no fim dessa manhã em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Houve pânico entre a população. O tremor foi às 11 da manhã. As imagens do circuito interno de um shopping popular mostram os clientes correndo na hora do abalo. As ruas ficaram lotadas. Na verdade, foi um barulho muito grande. Trepidou todo, o pessoal saiu naquela correria. O shopping center chegou a ser interditado. Até o momento foram atendidos feridos leves, vítimas de queda de móveis e muros. Não há registro de feridos graves ou mortos. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília ainda não tem os dados precisos, mas estima que o tremor tenha chegado a 4 graus de magnitude. Então, continuando, né, acho que de rocha a gente pode falar desse ciclo. Outra coisa que é importante que a geologia estuda é a estrutura da Terra. Tem a estrutura estática, né? A atmosfera, a crosta, manto, núcleo, externo e interno. A estrutura dinâmica, que é a litosfera, a astenosfera e o núcleo. Tomado por inteiro, a Terra possui aproximadamente a seguinte composição de massa. 34,6 ferro, 29,5 oxigênio, 15,2 silício, 12,7 magnésio, 2,4 de níquel, 1,9 enxofre, 0,05 titânio. Pra vocês verem como o adamantio é difícil de encontrar, ele não é nem contado aqui. É verdade. Quer ver uma curiosidade em relação a essa composição? A Terra é feita só de 15,2% de silício. Mas os minerais que mais ocorrem na crosta e no manto da Terra são a base de sílica. Isso que é a coisa mais engraçada. Porque só é mais superficial, né? Uhum. A sílica, na verdade, é a junção do silício com oxigênio. Ele é SiO2, que é o quartzo, basicamente. O mineral mais simples é o silicato de ferro, composição da olivina. que é o mineral mais simples também. Ele é tão simples de do planeta Terra fabricar, que também é o primeiro a oxidar. Ele é muito sensível ao intemperismo. Aí ele fica avermelhado? Não, a olivina, o próprio nome diz, a olivina, ela lembra oliva, ele é esverdeado, o mineral. Se você prestar bem atenção, o basalto ele não é exatamente preto. Se você olhar bem de perto, ele é meio esverdeado, em alguns pontos. Pega um pedaço de basalto e joga água em cima, e coloca a lupa em cima. Você vai ver que alguns minerais são esverdeados. Alguns, uns verdinhos bem chamativos são olivinas, outros são piroxênios, outros são anfibólios e por aí vai. Tem plagioclásio, que tem uns feldspatos alcalinos, que eles são mais esverdeados também. Só uma outra curiosidade, o fato do ferro ser o mineral maior quantidade no nosso planeta é devido que o ferro é o elemento mais estável da tabela periódica, porque basicamente esses materiais são feitos dentro de uma estrela qualquer. Sim, sim, supernova, né? Sim. A gente só tá aqui porque as estrelas explodiram. A gente só tá aqui porque a estrela explodiu. Cara, não foi intencional, coitada. Por isso que ela não tá. Você tá aqui porque a estrela explodiu, como é que é isso? Não a nossa estrela. Ela surtou, foi isso? Ela surtou? Não. É uma outra estrela. Não, mas é verdade mesmo. No caso, o ferro, ele é um material muito, muito estável, por isso que ele é tão abundante, né? É, no caso, quando você tem o hidrogênio, ele mistura com o hidrogênio e forma o hélio dentro do núcleo. E por aí vai. A partir do momento que você tem ferro no núcleo, não tem como você passar pro próximo elemento dentro de uma estrela, porque você chegou no elemento mais estável. Então, é aí que normalmente as estrelas se destroem. E é por isso que você vê que você tem os elementos mais abundantes do universo. Hidrogênio, hélio, aí o próximo, ferro, nem chega no terceiro elemento da tabela. Falando rapidinho, o interior da Terra, ela atinge 5.270 kelvins. É, o calor interno do planeta ele foi gerado inicialmente durante sua formação. O calor adicional é constantemente gerado pelo decaimento de elementos radioativos, como a gente comentou mais lá em cima, urânio, tório e potássio. O fluxo de calor do interior para a superfície é pequeno se comparado à energia recebida pelo Sol. A razão é de 1 para 30 kelvins. Né? Então, esse interior da Terra é dividido em crosta, tem a continental e a oceânica. Continental é onde a gente pisa, oceânica é onde a gente nada. Tá certo isso, né? Difícil. Nem sempre. A continental ela pode chegar até 200 km de espessura em certos pontos. Acho que na Cordilheira dos Andes, se não me engano. E a oceânica, em áreas de rift, ela chega a 12 km de espessura. Quer dizer, é uma variação muito grande. A crosta oceânica ela é composta basicamente de basalto. E a continental ela é composta por rochas graníticas, em sua maioria. Composição granítica e composição basáltica. É só um comparativo com as rochas que a gente conhece na superfície. A crosta oceânica, apesar de fina, ela é muito mais densa. Ela tem densidade 3.3, enquanto a continental tem densidade 2.7. O que faz isso? A continental, ela, apesar dela ser maior, ela se posiciona acima da oceânica. Então, a oceânica fica lá embaixo, é mais fininha, e a continental sempre vai subir por cima da oceânica. Quando as crostas se encontram, você tem a formação de cadeias montanhosas. Quando elas se afastam, tem a formação de rifts, como é o rift do Oceano Atlântico, que é uma grande cicatriz na nossa crosta, que é onde a nossa crosta mostra um manto superior. A partir da diferença de pressão, o manto se liquefaz e vira magma que se solidifica e forma mais crosta oceânica. O manto, ele é dividido em nível superior e o nível inferior. Foi descoberto, acho que a descontinuidade de Mohorovic, que fica cerca de uns 400, 500 quilômetros de profundidade. É uma diferença de densidade. O manto em si, ela é composta quase que por elementos silicosos magnesianos. Nossa crosta é composta por elementos silico-aluminosos, enquanto o manto é silicoso magnesiano. Tanto que se sabe que as rochas mantéricas são chamadas de eclogitos. Elas são compostas por silicatos de magnésio e geralmente têm densidades acima de 3.6, 3.7, podendo chegar até 4.0. O núcleo. Ele também é dividido. Núcleo externo, que fica entre 2.900 a 5.150 quilômetros de profundidade. E ele é um único elemento líquido. Toda a estrutura interna, como inteiramente líquido. Ele é feito de rocha derretida. Apesar dele ser líquido, ele tem densidade consideravelmente grande. De 10 a 11.5 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, é uma densidade alta. É acima até da densidade do ferro. É uma rocha líquida para todos os efeitos, né, cara? Exatamente, uma rocha líquida. Por quê? É uma rocha que está em alta temperatura, alta pressão, mas por causa da densidade, ela não consegue se solidificar. E é bom que a gente não se solidifique, porque é essa liquidez, que possivelmente ela tem grande quantidade de correntes de convecção, que forma o nosso campo magnético. E o núcleo interno, que está de 5.150 quilômetros até o ponto central do nosso núcleo, ele é sólido. Ele já está numa pressão tão alta que o mesmo elemento que formava o núcleo externo, que é líquido, solidificou o núcleo interno. E ele, muito provavelmente, é feito em grande parte de níquel e ferro. E tem densidades acima de 12. Já foi detectado pontos que tem densidade de 16 a 19. E, muito provavelmente, é a maior reserva de ouro do planeta. O núcleo. Boa parte do nosso ouro, chumbo e outros materiais radioativos e muito densos podem ter migrado para o núcleo. Então, quer dizer que o que ficou na superfície é uma parcela muito pequena do que foi parar no núcleo? Uma parcela extremamente pequena. Como que a gente sabe a composição dessas camadas? Da crosta continental oceânica? Crosta continental e oceânica é fácil, porque está quase à nossa mão. É difícil conseguir amostras, mas... A gente perfura e analisa, né? Exatamente. E o manto? O núcleo. Como é que a gente sabe a composição? A gente usa um sistema chamado geofísica comparativa. Como é que é? Quando ocorre um terremoto, esse terremoto, ele libera as ondas de choques para o nosso planeta. Eles passam por todas as camadas e atravessam até o núcleo. A partir da velocidade dessas ondas de choque, sabe-se a densidade do material. O manto, ele está a uma velocidade considerável, porque ele tem uma densidade alta, e conseguiu-se recuperar alguns fragmentos de eclogitos. E eles simulam a mesma onda de choque em laboratório. Vem a resposta da velocidade da onda de choque do terremoto nessa material. Por isso, soube-se que o manto é composição tal, e o núcleo interno, ele é muito parecido com um meteorito chamado siderito. Esse siderito, ele é um meteorito completamente composto por níquel e ferro. Quer dizer, não é um elemento de dentro do nosso planeta, é um elemento externo. E se jogou a mesma onda de choque nesse material e se comparou com o elemento que vinha dos terremotos. E agora vem o maior mistério. Como é que eles descobriram que o núcleo externo é líquido? Um tipo de onda de choque que o terremoto produz, ele não se propaga em meio líquido. Então, percebeu-se que essa onda de choque tinha uma área que ele não atravessava na nossa estrutura terrestre. Então, se ele não está atravessando, obviamente, ele é líquido. É a única resposta que podia se ter. Essa ciência, aproveitando até, é chamada de geofísica. O que é a geofísica? Como o próprio nome diz, é a união dos conceitos físicos com a geologia. É uma forma indireta de se estudar a geologia a partir do elemento comparativo. A física, como ela estuda, por exemplo, a composição de um átomo, ela faz lá, joga dois átomos para se chocar em alta velocidade, ela se destroem e você tem assim um monte de partículas jogadas ao léu, eles vão analisando partícula por partícula. É como você tentar desenhar uma laranja jogando ela na parede. Em vez de cortar ela no meio, você tá jogando ela na parede e tentando reconstruir ela a partir do que você tá observando. É assim que eu corto laranja. É, eu não quero ser tua mãe que limpa a tua parede. Mas eu faço na rua. É bom lembrar que tem um Nerdologia, né? Do nosso amigo Átila, falando especificamente sobre o centro da Terra. Ele fala sobre a explicação. E o vídeo tá muito perfeito. Tem gente na faculdade de geologia usando o vídeo dele como vídeo-aula. Sim, é o Átila, né? É o Átila, fazer o quê, né? E o excelente filme chamado O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Excelente vírgula. Alguém viu esse filme? Legal o jeito que ele fala, né? O excelente filme. O excelente filme ou não. Eu não vi o filme. Mas minha filha viu e riu. É uma boa avaliação pro filme. A minha filha viu e riu. Ela tem um ano e dois meses, eu acho que fala. Falando sobre o filme O Núcleo, é engraçado você ver a Menina de Ouro e o Duas Caras contracenando pra salvar a Terra, tendo que viajar pro núcleo da Terra. Verdade, cara. Meu, esse filme é muito ruim, cara. Eu me lembrei de algumas partes agora. Meu Deus do céu, é muita vergonha esse filme. É pior que Prometheus. Alguém tinha que falar isso aí, né? Não pode ficar quieto, né? Não pode ficar quieto. Mais um pra lista. É, Prometheus, eu tenho raiva por causa daquele geólogo maldito que eles colocam no meio do evento. Cara, aquele geólogo vassoura que não faz porra nenhuma na aula. O cara tá desempregado. Oferecem pra ele um empreguinho. Ó. Geólogo vassoura. Vassoura, aquele lá que não estuda, estuda tudo nas costas dos outros. O cara não usa nem martelo. Falei, que geólogo não usa martelo, porra? O cara usa dois robozinhos que não é nem de análise geológica, aquilo lá é levantamento topográfico. Nossa, ainda por cima, consultoria do filme foi péssima. Bom, geologia, ela formou o nosso planeta como ele é hoje. O mais óbvio de todos é a famosa tectônica de placas. A gente um dia vai abordar muito mais completa esse assunto. Isso, guarda informação. Mas, basicamente, é os continentes, eles se mexem, eles se quebram, se juntam, se quebram de novo, se juntam de novo. Tanto que é bem provável que daqui a alguns milhões de anos, acho que daqui 50 ou 100 milhões de anos, a gente vai voltar a bater na África. É que só que acontece que não bate igual, né? A movimentação sempre faz com que os continentes se colidam de formas diferentes, né? Imagine uma Patty que acabou de tirar a carteira fazendo baliza. É aquilo. Então, ela dá ré, volta, bate no carro, volta, bate na lateral, volta, bate no poste, volta, bate na árvore, volta, sobe no meio fio. Então é daquele jeito. É, acho que eu saquei. Nesse caso, o formato atual do relevo da Terra foi basicamente por causa das ações dos agentes internos e dos agentes externos que agiram no decorrer desses anos e das eras geológicas, não é isso? Uhum. Os agentes internos são a tectônica e o vulcanismo, são os dois principais agentes internos. E os agentes externos ou exógenos são os que a gente observa no dia a dia. São os rios, são os ventos, a própria natureza, o meio biótico, ele é um agente formador de relevo, por que lhe pareça. As marés, os rios, as chuvas, o gelo. O gelo é um dos maiores formadores de relevo. Nós tivemos uma era do gelo tão forte que cobriu quase todo o nosso planeta. E nós temos rastros dessa glaciação em quase todo mundo. Aqui no Paraná tem um local chamado Colônia Vitmarsum, e lá tem os rastros dela. Em Nova York, ali no Central Park, tem uma rocha granítica totalmente polida e riscada pela geleira. É, mas como é que é? A geleira se apoiou em cima da rocha e conforme ela se movimentou, ela riscou a pedra? Não é gelo. O gelo ele não tem capacidade para riscar a rocha, porque o gelo ele tem uma dureza muito baixa. Vamos voltar um pouco? Dureza é a capacidade de um material de riscar o outro. Então, quanto mais duro o material, maior é a quantidade de material que ele consegue riscar. Por exemplo, o diamante é o material mais duro conhecido. Ele tem dureza 10, é uma escala de 1 a 10. E ele consegue riscar todo mundo. Não quer dizer que ele é tenaz. Quer dizer, você pega um diamante lá da tua mãe, lá do anel do casamento, você martela, ele vai virar... E vai estilhaçar. Vai estilhaçar. Mas se você passar ele no vidro, ele vai cortar todo o vidro, mas o diamante não vai nem perder o polimento. A nossa unha humana, acho que tem 2, dureza 2, 2,5, se não me engano. O vidro é dureza 6, o aço é dureza 5, tanto que isso que é impressionante, o aço não risca o vidro. Ele risca com muita dificuldade, mas ela não risca o vidro. Dureza do iPhone, da tela do iPhone 5, se não me engano, é 8. Impossível. É, dureza de 7 a 8. Não, mas a dureza não tem na cidade, né, cara? Não é resistência. Aí. Entendi. Quer dizer que você não... Não consegue riscar o vidro. Não, é que tá, um amigo meu, ele conseguiu riscar o iPhone 5 dele. O quê? É, então ele usou alguma joia. É que tá, ele também não sabe. De repente, o negócio parece cheio de arranhado, parece que tá com um gato em cima, o gato arranhou tudo. Os gatos iriam conseguir arranhar mesmo. Gatos arranham qualquer coisa. O gato tem dureza 11. Moradores de Sanharó, Belo Jardim e São Bento do Una, no Agreste do Estado, levaram um susto ontem à noite por causa de um tremor de terra. De acordo com o professor Joaquim Mendes Ferreira, do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, responsável pelo monitoramento de abalos sísmicos aqui no Nordeste, o tremor foi sentido às 8h26 da noite de ontem. Nós gravamos uma entrevista com o professor por telefone hoje pela manhã. Essa região é a região sísmica. Tem acontecido tremores, principalmente em Caruaru, que são conhecidos desde o século XIX, né? Então, de vez em quando, em algum lugar acontecem tremores, né? Como agora a gente tem um monitoramento maior do que antigamente, então a gente consegue localizar mais rapidamente onde foi, magnitude, mas sempre tem tremores nessa região, né? O tremor, né? Esse tremor, o epicentro a gente localizou em Cachoeirinha, né? Agora foi sentido em Belo Jardim, e São Bento Una e Sanharó, né? Nessas três, as pessoas mandaram mensagens para o laboratório dizendo que tinham sentido tremor nessas cidades, né? 2.5 é um tremor de pequena magnitude, que não causa maiores danos, né? A chegada das ondas é muito rápida, chega nem a 2-3 segundos. Então, o que que acontece? A geleira, quando ela vai andando, e ela anda mesmo, ela se movimenta. Ela se forma lá onde está se formando, está empurrando o gelo lá da frente. Imagina um grande paredão andando para frente. Tá? Isso é a geleira. Ela está expandindo durante o inverno e durante o verão ela retrai. Ela expande e retrai. Então quando ela tá crescendo durante o inverno, ela começa a arrastar tudo que tá na frente. É bicicleta, é rocha, é bicho, qualquer coisa que tá na frente ela vai arrastando. Então quando ela começa a agregar essas rochas mais pesadas e vai empurrando, essas rochas pesadas ela já tem uma dureza alta, ela vai riscando e lixando tudo que tem na frente. Então não é que é o gelo que risca, mas as rochas que a geleira move que vão riscando umas às outras, né? Exatamente. Rios, riachos e outras formas de drenagem são um dos agentes que mais formam o nosso relevo. O Grand Canyon, nos Estados Unidos, ele foi formado pelo Mississippi. Aquilo foi o Mississippi? Foi o Mississippi, o rio Mississippi que formou aquilo lá. É gigantesco o Grand Canyon. E a coisa mais interessante, um dos geólogos que mapeou o Grand Canyon, e ele escalava, ele não tinha um braço. Nossa, putz grila. Imagina escalar um paredão, isso no início do século XX, escalar um paredão sem um dos braços. Ele acha que ele tinha perdido mais ou menos na altura do cotovelo o braço. Caramba. O rio Amazonas, ele se move numa área muito plana, então ele não consegue escavar tão bem quanto o Mississippi fez. O Nilo também, o Nilo ele fica numa área muito plana, mas o rio Mississippi era um rio largo e com uma grande capacidade de erosão em uma área desértica sem camada de solo. Ele era direto na rocha, por isso que ele erodiu tanto. Então basicamente ele não era um rio mais alto, ele só foi meio que furando o chão. Uhum. Exatamente. É, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Verdade. No caso de agentes externos, elementos aleatórios, tipo quedas de meteoro, também contam como modeladores do planeta? Contam muito. Você tem a cratera de meteoro, acho que no Texas ou no Arizona. Ah, eu sei o que é. É uma grande estrutura. Yucatán, a península de Yucatán, tem um formato meio que de vírgula por causa de uma queda de meteoro há 65 milhões de anos. Que possivelmente foi a queda que o meteoro que causou a extinção dos dinossauros. É, foi ela mesmo, foi comprovado. Aqui no Brasil, acho que foram encontrados acho que 18 ou 23 ocorrências de queda de meteorito. Entre o mais famoso deles é o Domo de Araguainha, no Mato Grosso. Eu quase visitei lá, só que não deu tempo. A estrada é muito ruim pra chegar lá. Ele é uma região que parece um círculo. Você olha o mapa topográfico, você olha o mapa de satélite, você olha em volta, uma cadeia assim de serra circular e um vale em forma de bacia. Antigamente pensava que era um vulcão, depois percebeu que era um gigantesco meteoro que tinha batido lá. Ah, tô vendo as imagens aqui. É engraçado, parece uma panela mesmo, mas dá pra ver que muito provavelmente foi um meteoro mesmo, analisando a topologia do lugar. Juliano, como vocês conseguem identificar se um mineral, se ele é da Terra ou se ele é de outro planeta? O principal elemento que é usado é o irídio. Se ele tem uma grande quantidade de irídio, então muito provavelmente ele é exógeno da Terra, é externo à Terra. Outro elemento que é usado é o quartzo tipo alfa. O quartzo tipo alfa, ele é um quartzo invertido, ele tem um retículo invertido, que ele, se não me engano, ele é formado em altas temperaturas com alto resfriamento. Ele é encontrado muito em meteoritos. Mas também quando ocorre impacto do meteoro na superfície, ele acaba formando esse quartzo alfa. Eu nunca cheguei a ver um quartzo alfa em microscópio, nem ao vivo mesmo. Um professor meu já fez uma análise. E são vários elementos. Você tem temperaturas, minerais de alta temperatura formados muito próximo da superfície. Quer dizer, mesmo um vulcão não teria tanta temperatura suficiente para formar aquele mineral. Então, minerais de alta pressão também. Então você tem essas combinações de elementos que fazem você comprovar ou não se aquele material é ou não da Terra. Colocou dois exemplos de filme que envolvem vulcão, pra dizer que os dois são uma bosta, né? O Inferno de Dante, que tem absurdos do cara estar de calça jeans e jaqueta a centímetros de uma parede de lava e não derramar uma gota de suor. E dirigir um carro sobre lava vulcânica e o pneu aguentar. É. Xelã. Cara, ia derreter o fundo do carro. O carro ia simplesmente pingar. Não, é. Tem uma parte que uma senhorinha vai empurrar um barco, vocês viram? Ah, não, isso é possível. Ah, o do lago? Quando a atividade vulcânica transforma a água do lago em ácido sulfúrico? É. Só que, mas ali tem uma explicação científica, né? Por que a velhinha sobreviveu? Por causa do enxofre. Não, não. Por que a velhinha conseguiu sobreviver? É porque sogra é foda de matar. Ela aguenta o lago. Ai, caramba, putz. Grela, cara. Quase sulfúrico a viagem inteira, assim. É muito louco esse filme. Mas é o 007, né? O antigo, pelo menos. É, o Pierce Brosnan. É. Não, pra falar a verdade, a nossa pele aguenta um pouco o ácido sulfúrico. Aguenta um pouco. Mas atravessar um lago inteiro? Atravessar um lago ocupando um barco. tem o filme Vulcano. É, o Vulcano é um pouquinho melhor. Vulcano é engraçado. Esse também, né? É o Tommy Lee Jones canalizando lava pra passar pelo esgoto. É. Qual que era a cara de Wes Marshall dele? É absurdo, cara. Esse... Ele sempre será um Wes Marshall, cara. Nunca vai se parecer com outra coisa. Ele é sempre o mesmo papel. Nem como Homem de Preto, ele é um Marshall, cara. Não tem jeito. Mas esse filme é engraçado, cara. Esse filme é divertido. Um vulcão que aparece no meio de São Francisco. São Francisco? Me ajuda aqui, agora não lembro. E fora que os dois locais não têm atividade vulcânica, nem geologicamente conseguiram produzir um vulcão. Verdade. É, então, brota um vulcão do nada no meio do La Brea Tar Pit. Tá ótimo, com certeza. Um que eu recomendo, que é melhorzinho até, é o último filme, o Pompeia. Ah, sim. Na hora que o vulcão explode, ele é, como é um partido de dados antigos, ele é um pouquinho mais realista. Mas depende do tipo do vulcão... Teve um casal de vulcanólogos loucos lá, eles já morreram até. Morreram exatamente por causa disso, por causa do estudo. Eles foram engolidos por um mar de lava, e eles estavam com roupa de proteção. Só que a roupa de proteção só aguenta até uma certa temperatura. Eles literalmente foram derretidos. Eles foram engolidos por um vulcão? Como? Eles foram cobrir uma erupção e... É, eles foram cobrir uma erupção, só que foram surpreendidos por uma explosão vulcânica e foram cobertos por lava, se não me engano. Que ótimo. E o que tem que fazer numa situação dessa é uma pose maneira, né? Aham, você é, se né? cobre. Se agacha e cobre. Tu vai ficar pra posteridade ali, sei lá. É. Levanta os braços, faz, sei lá, pensador. Vocês nunca assistiram South Park falando como se prevenir de um vulcão? Não. Você se agacha e se cobre. A lava vulcânica vai passar por cima de você. Ah, eu lembro disso. É legal no episódio que dois carinhas... Ah, vamos fazer que nem no vídeo. Vamos se agachar e se cobrir. Eles fizeram a mesma coisa, só veio as caveirinhas flutuando na lava. Que tem a história de uma vila, né, que tá até hoje lá, estatuazinhas, porque ela foi coberta por... Pompeia. Não foi... Foi Pompeia. Cidadãos de Pompeia foram petrificados. E tá lá até hoje? Pompeia e Herculano. Tá lá até hoje. Herculano também. Na verdade, essas duas cidades, elas eram consideradas cidades lendas. Elas eram citadas pela Roma Antiga como cidades que existiram e desapareceram do nada. Só na época moderna, escavações encontraram essas cidades e descobriram que elas não eram lendas, elas eram realidade. E a partir daquilo lá foram descobertas... É porque quando o vulcão explodiu, elas foram literalmente soterradas, né? Uhum, totalmente soterradas. E detalhe, a maioria deles, eles não se tornaram meio que estátuas. Eles foram cobertos por cinza, alguma coisa assim. E aí meio que ocorreu decomposição e tudo mais. E o pessoal que tava fazendo a escavação encontrava buraco no meio do chão e não sabia o que era. Então eles colocaram gesso dentro do buraco. Então fizeram um buraquinho pequeno e colocaram gesso. Foram ver uma pessoa. A forma que o gesso saía era de uma pessoa. Então eles viram que a pessoa... Era um molde. Virou um molde. Não só isso, né? Você tinha os moldes, mas também tinham os corpos recobertos por cinza. Cinza em alta temperatura que recobriu o corpo e simplesmente transformou eles em estátuas vivas. Alguns corpos foram preservados? Aham, tem uma grande quantidade de corpos preservados. E o interessante de Pompeia e Herculano é que o vulcão foi tão rápido que ele era um vulcão do tipo estromboliano. É o Vesúvio, né? É o Vesúvio, o Monte Vesúvio. Ele não joga lava, ele joga cinza em alta temperatura. É. Essa cinza, ela cobriu as cidades e simplesmente soterrou elas e congelou elas na história. Então, quando desenterraram, são as duas cidades romanas mais bem preservadas do mundo. Nem mesmo Roma é tão bem preservado como Pompeia e Herculano. Você tinha frescos com as pinturas originais ainda. Sim. É porque quando você vai comparar com um vulcão que cospe lava, você vê a lava vindo, você dá pra você ter alguma reação, mas um vulcão como o Vesúvio, quando ele explode, por causa da velocidade com que a cinza e os detritos saem do vulcão, a única coisa que lhe resta fazer é rezar. Porque não tem como fugir. No Inferno de Dante ele foge de carro. Não, ele não consegue fugir. Ele consegue correr mais rápido que a nuvem de fumaça. É uma mentira do caramba, mas tipo, na primeira explosão, que eles falam até que o vulcão tava limpando a garganta, quando ele só cospe lava, acontece toda aquela primeira merda. Na segunda, quando eles têm aquela explosão de cinzas, eles não conseguem sair da cidade, são soterrados. Uhum. Só mais uma coisa, quando foram fazer a escavação em Pompeia, encontraram um cara parado com um talher na parede, e tava escrito em latim, a morte é certa. Ele meio que raspou na parede, a morte é certa, e foi petrificado. Eu pensei que ele tava escrevendo, cuidado com a grande criatura de... Ah. Boa. Só quem riu vai entender essa piada. É. Se você não vê, você não vai ser uma boa pessoa. Que Pedro, explica pra gente como trabalha um geólogo. Bom, como trabalha um geólogo? Apanhando até dizer chega. É, resumidamente, bem resumidamente. Bom, em resumo, o perfil do profissional geólogo, ele tem que ser uma pessoa que goste de ler, não só ler os assuntos referentes à geologia, mas assuntos gerais, porque ele tá interligado com tudo, política, problemas sociais, tudo, ele vai ter que tratar também, porque ele vai estar trabalhando em campo. Segundo, ele vai ter que gostar de viajar bastante. É raro um geólogo que fique na mesma cidade onde nasceu, onde estudou. Geralmente um geólogo se forma e 2-3 semanas depois ele tá entrando lá no meio da Amazônia ou no meio do interior do Goiás. Eu fui fazer um trabalho de geologia lá no Mato Grosso, fiquei 3 meses seguidos, sem voltar pra casa. Passei Natal e Ano Novo lá. Só que eu peguei uma doença de pele fodida lá, né? E eu não curei ela completamente, até hoje eu tenho a sequela. Caramba. Só motivo o pessoal fazer o curso. Exatamente. Eu já quase tive que fugir de uma cidade por causa de um bandido lá. Como assim, fugir de um bandido? Ele era um funcionário nosso, ele tinha pego a caminhonete emprestada durante feriadão, por incrível que pareça, feriadão de 7 de setembro, e sumiu, não voltou mais. Mandei a polícia, né, o cara, prenderam ele, e depois de 15 dias ele pagou a fiança, né, e apareceu lá no hotel me ameaçando. Liguei pro meu chefe falou assim, ó, arruma tuas malas aí, deixa meio que pronto aí, pra você pode fugir até no meio da madrugada, que ia fugir pra outra cidade. Saiu fugido, caramba, tio. Não, pagaram os salários, que eles não iam pagar o salário dele, né, iam pagar só a diferença do prejuízo que ele causou, mas pagaram tudo pra ele lá, o cara sumiu. Você falou que teve algum problema com a turma do Sem Terra? É, não foi um problema diretamente, assim, foi um problema meio que indireto. Eu tava fazendo um estudo lá no interior de São Paulo, fronteira São Paulo-Mato Grosso Sul. Tava sozinho e passei por um assentamento sem terra. E fui pegar os dados que eu precisava do campo, dei a volta no carro, encontro um fazendeiro, assim, meio gente boa. A gente começa a conversar e o cara falou, ó, não volta para essa estrada aí que é meio perigoso. Aí eu peguei um atalho, cortei por duas fazendas lá, pelo meio de duas fazendas, e entrei na cidade onde eu tinha entrado pelo assentamento, mas entrei pelo outro lado da cidade. E eu descobri que o Sem Terra estava meio de olho na estrada, que eles queriam me parar lá pra perguntar o que eu tava fazendo lá. Eles pensaram que era carro do Incra ou coisa parecida. Lá tava tendo uma confusão de Sem Terras e os fazendeiros. Eu podia me dar mal, porque eu estava sozinho no carro. Ai, ai, podia ter se dado muito mal. Outro conselho: quando você trabalha em campo, geólogo trabalhando em campo, nunca trabalhe sozinho, né? Pelo menos com mais uma pessoa no carro. É uma boa ideia, não só quando você é geólogo. Exatamente. Eu queria comentar um caos durante o curso de geografia que tinha a matéria de geologia. A gente foi fazer uma saída de campo e tinha uma veterana que queria aparecer. E daí um dos métodos de analisar tipo de rocha é pela... Ah, eu sei que ela botou a língua na pedra. Ah, eu sei o que ela fez. E daí ela botou a língua na pedra e tal. Aí o professor chamou a atenção. Uhum. Olha, se eu fosse tu, eu não fazia isso, não botava a língua. Daí ela, por que, professor, esse minério aqui pode ser venenoso, radioativo? Daí ele, não, é porque essa pedra tá num canto. O que isso tem a ver, professor? As pessoas urinam no canto. Eu já vi isso acontecer. Ai, Jesus Cristo, é muito demais. Já ouvi falar de guria que fez isso e testou em esterco seco. Nossa, foi a primeira coisa que eu imaginei, cara, que o Marcelo ia falar, velho, que era esterco. É, eu também tinha imaginado isso aí. Não foi no meu curso, né? Era em outro curso, eu não lembro qual, que a guria testou com a língua e o professor falou, ah, isso não é calcário, não. E o que é, professor? Isso aí é esterco seco. Ah, meu Deus. Marcelo, piada final. Um jogo e um jogo frente num bar. Não sei, cara. Cara, tá, eu já sei qual que é a piada final. Quem foi que colocou Prometheus na pauta? Hooray for you, convict. Bem, amigos do Balas, bem-vindos ao quadro de leituras de e-mails do SciCast. Bem-vindos à detenção! Ei! Não tem comemorar. Não tem comemorar. Vocês estão de castigo, pô. Vocês estão comemorando o quê? Vocês estão comemorando que o SciCast vai pra Campus Party! Bebê, tá dormindo, gente. Calma. Ainda estamos na comemoração, porque hoje recebemos um comunicado da organização da Campufagem que sim, estaremos... Via Twitter. Via Twitter. A forma de comunicação mais moderna do século XXI. Fomos comunicados de que estaremos lá, então vamos comemorar, vamos estourar o champanhe, vamos estourar as caixas de foguetes e fazer um costelão, que já que estamos no sul, é costelão mesmo. Opa! E então, quem será que está aqui no quadro de leituras de e-mails? Quem é que está na detenção hoje? Marcelo, o que foi que você aprontou, Marcelo? Por que que você está aqui? Eu entrei na sala dos professores sem autorização. De novo? Você queria roubar as provas? Não, eu queria tomar café. Lá tem biscoito. Dino, o que você aprontou? Eu sei que você veio de outra escola por problemas de comportamento. O que foi que você fez? Já chegou aqui causando problemas? Eu não sei de nada. E não sabe. Fiz nada. Não é culpa minha. Quem está na detenção nunca é culpado. Isso mesmo. Ronaldo, brilha muito. O que foi que você aprontou aí pelos corredores, Ronaldo? Na verdade, eu não sei exatamente o que eu aprontei, mas acontece que, como vocês podem ter percebido, eu não estou exatamente na sala de detenção. Eu fui deslocado para a solitária. Estou falando diretamente da solitária. Você está falando de Varsóvia. Isso. Me mandaram para Varsóvia, isso aí. Brian, o que foi que aconteceu, Brian? Por que você está na detenção do SciCast? Digamos que eu fiz uma pequena alteração nos bebedouros. Eles passaram a emitir cachaça. Quase isso. Então é por isso que você quis comprar uma caixa inteira, a metade da caixa que eu trouxe semana passada, né? Fala baixo, Ronaldo, que isso? Semana passada o Ronaldo estava na detenção porque traficou álcool para dentro da escola, vê se pode. Mas vamos adiante, depois de todas essas apresentações, comemorações, etc, etc, vamos direto aos nossos e-mails. O primeiro e-mail é seu, Marcelo. You can't walk away now. Então vamos lá, Daniel de Capua, educador físico. Educador físico é o cara que dá bola, né? São Paulo SP. Espero que ele dê a bola, mas não corram muito, porque não tem água pra beber. Nascido em 1989, igual certa pessoa. Ele tá se referindo ao último cast Sala dos Professores, que dizem que ficou muito bom, mas eu não participei nem ouvi. Vou seguir a ordem do programa nos comentários, mas como vocês bagunçaram a ordem, então vai ser fora da ordem corriqueira. E na nova ordem. Ordem, ordem, ordem. O que por si só será desordenado, mesmo com tantas métricas sendo seguidas. Cara, esse métrica, bicho tá muito doido. Métrica da faculdade dos loucos. É verdade. Sobre a frutose no início, ou fim, do episódio. Foi lido o caso inexistente de um professor que não existia e era ou não perguntado sobre o porquê o sêmen não é doce, por uma aluna que também não existe, mas na qual eu confio. No e-mail cita-se frutose como açúcar presente na composição dele, e isso por si só poderia justificar o sabor. A frutose não é tão doce como a glicose, e seu sabor ficaria mascarado pelas outras substâncias. Além disso, a parte da língua que sente o gosto é a ponta da língua e não o fundo da garganta. Pulando de assunto, como sempre, nunca fui professor, não nesse sentido, mas já corrigi provas de uma disciplina ministrada por um colega de laboratório na afinada Uniban. O resultado foi um documento de 4 páginas de pérolas, divulgado apenas entre membros do laboratório. Cara, isso tinha que estar na internet. Sim, por gentileza, Daniel, mandar já esse documento para nós para publicar. O Brasil precisa de coisas assim. Nossa. O episódio ficou ótimo. Ao ouvir as correntes, achei que se passaria inteiro na diretoria. Por outro lado, acho que a voz da tia Estrela podia ter voltado ao normal perto dos 31 minutos. Pois o professor Carvalho diz, a Estrela faz estrela. Cara, a Estrela não tá nesse episódio. Muita gente achou que a Estrela tava nesse episódio. A Estrela não tá nesse episódio. Não tá. Não, não tá, gente. Ela não participou. Não, é sério. Quando eu digo que eu não tô, vocês podem rir, mas se tu acha que a Estrela tá muito errado. Cara, é porque, tipo assim, para não pra pensar. Tinha ninguém não tinha ninguém conhecido nesse episódio. Não, não tem. Era tudo convidado. Convidado, desconhecido. Exatamente. E as histórias foram todas criadas. Era tudo inventado aquela história. Sim. Por favor, gente. Meu advogado tá em Floripa e não vai me ajudar. Mas pra que não se sinta sozinho no universo, vou dizer que dá pra descobrir quase todo mundo. O Silmar pela risada, Ronaldo não, pela... Não estava, você está confundido. Exatamente. Ronaldo pela construção das frases. Ronaldo pela construção tava. Das frases. Porra, Ronaldo identificado pela construção das frases. Um dia eu quero chegar Eu também não entendi essa, mas tudo bem. Racunda zoeira, não sei quem é Racunda. pela voz indisfarçável, a Andréia pela oceanografia e pelo avô. Andréia é sobrenome ali, não é a mesma Andréia. Ah, você se confundiu, cara. Não, essa aí também não tava. E estrela delatada. Cara, a estrela tá muito doido. Cara, só não descobri quem é o professor Raimundo, caramba. Mais suspeito que esse seja o professor Barbado. O paradoxo é que o Raimundo só tinha bigode. Cara, não, assim, o grau de loucura é próximo. Mas não são a mesma pessoa. Abraço a todos. PS, as piadas com salame foram cortadas desse e-mail e vendidas por R$63 o quilo. Hoje eu fui no mercado e eu quase bati foda do salame, mas eu me controlei, senão o pessoal do mercado não vai entender a piada. O cara tá tendo selfie com salame, olha só. Muito obrigado pela presença aí na leitura de e-mails. Novamente, Daniel, nosso ouvinte, mais um dos ouvintes que entrou pro hall, né? Todo programa ele manda e-mail. É o nosso ouvinte assíduo. Assíduo. Que escreve bastante, Escreve bastante de uma forma tão louca quanto é a edição do Sequer. Mas enfim, Daniel, como nós costumamos dizer, bem-vindo ao hospício, puxe uma cadeira e senta no chão e vamos nos divertir todo mundo juntos. Isso aí. Enfim, vamos adiante. Undine, o próximo e-mail é seu. Had enough and I want out! You can't walk away now. O próximo e-mail vem de Marcelo Paranhos, de São Paulo, e tem 46 anos. Não tem profissão? A gente já vai descobrir qual é a profissão dele. Ah, preste atenção. Descobri vosso podcast há pouco tempo e me senti impelido a tecer elogios ao trabalho de vocês. Estou tentando, na medida do possível, realizar a maratona. Aí. Mas sou pai de 9 filhos. Parabéns. Parecem estar conectados simbioticamente a uma usina nuclear. Fato que me dificulta o acompanhamento dos episódios de maneira fluida. Devagarzinho eu chego lá. Já descobrimos aí a profissão dele, né? Pai. Tem 9 filhos. Né? Não tem como ele ter outra profissão, né, cara? 9 filhos, Marcelo? Poxa vida, cara. Não tinha TV aí? O que aconteceu? Com 46 anos, né? Não tem TV, não tem videogame, não tem Netflix. De qualquer forma, toda a equipe está de parabéns. Os assuntos abordados atingem um amplo espectro de disciplinas e a linguagem simples e direta exorciza o fantasma da ciência maçante. Além disso, as participações do Cardoso sempre dão substancial endosso ao cast. O SciCast, um diamante sonoro. Um abraço aos envolvidos. Diamante sonoro, gostei. Diamante sonoro. Esse cara conquistou a mulher, porque se a mulher for a mesma dos 9 filhos, mais parabéns ainda pra mulher do que pra ti, cara. Eu acho. Senão tu seduz as meninas com cartinha de amor, porque tu escreve bem pra caramba. Marcelo, manda um e-mail contando a história da tua vida, cara, porque 9 filhos aos 46 anos, bicho, vocês são campeões, hein? Tem que contar. Parabéns a todos envolvidos. Parabéns a agora todos. Agora você faz o seguinte, ouve um pouco mais o SciCast e né? Faz um pouco mais do filho. Ou já faz mais 2 e monta um time de futebol. Pronto, aí até com reserva. Pronto, né, aí fechou, verdade, é isso aí. SciCast da zoeira. Ou manda um podcast também. Isso, manda um podcast, já tem equipe pra fazer um podcast semanal. Isso, um filho edita, o outro host, fazer. SciCast da zoeira, obrigado Marcelo, desculpa as brincadeiras, continue com a gente aí, é um prazer ter você como ouvinte, um abração. Vamos adiante, Ronaldo, o próximo e-mail é seu. Had enough and I want out! You can't walk away now. Hello, you fool, I love you. Come on, join the crowd. Vamos lá então, o próximo e-mail é do Yuri Motoyama. Ele é educador físico, tem 33 anos e é de Praia Grande, São Paulo. Vamos outro lá. Educador físico? Outro, pode escrever. Vamos lá. Olá, SciCasters. Estou escrevendo para dizer que iniciei a maratona do SciCast e para agradecer ao excelente conteúdo e preciosismo com o podcast. Muito obrigado, velho. Sou mestre em ciências da saúde e por nunca ouvir nada do meu nicho, resolvi criar um podcast sobre ciência do treinamento. Aí ele deixou o site aqui pra gente, que é www.4x15.com.br. 4x15, né? Mas... 4x15, né? Mas é, tem que falar pra assistência, 4x15. É, bom, acompanhando a evolução de vocês através da minha maratona, eu me sinto muito mais motivado a não desistir e continuar com o meu cast. Gostaria de sugerir uma pauta sobre treinamento ou atividades físicas. Tá anotado, Yuri. E é um tema que sempre procuro na podosfera, porém quase não encontro nada tratado de maneira séria. Abraços a todos. É, então, é um assunto bem interessante falar sobre condicionamento físico e tal, porque é uma, querendo ou não, é uma ciência da saúde também, é importante e tá anotado, viu, Yuri? A gente vai ver o que a gente pode fazer aqui, sim, mas... E assim, eu brinquei lá em cima com o primeiro professor de educação física, agora o segundo, né? O educador físico é mais bonito. E eu lembro que uma vez eu conversei com um professor muito bom de educação física no colégio que eu trabalhei, e daí eu falei pra ele, cara, o problema da tua profissão é que tem muito péssimo profissional, né? Tem muito professor de educação física que só dá bola e os alunos se matam, e tem o cara que realmente leva a sério o que tá fazendo. Aí ele respondeu que não, que tem matão em todos os tipos de professor. A diferença é que o professor de sala de aula tá lá trancado e ninguém vê. E ele, como tá na quadra, fica na vista de todo mundo, né? Eu achei interessante a reflexão, não é porque o professor de educação física é matão, é porque ele tá mais na cara de todo mundo, então se aparece uma criatura dessa, acaba marcando os outros. Verdade. Então. Ele deixa um adendo aqui. PS, quando eu ouvia vocês falarem a expressão amigos do Pause, eu entendia amigos do Bowser. Pô. Só ouvindo todos os episódios desde o começo, eu entendi que era Pause e não inimigo do Mario. Pensei que vocês tinham alguma coisa contra o Mario. Então, gente, é amigos do Pause, aquele maldito botão que você usa pra parar o podcast quando você precisa fazer outra coisa. Exato. Podia ser amigos do browser também, o pessoal que escuta no computador em vez de baixar. Mas já teve outros que mandaram uma pérola dessa, e se entendiam outra coisa. Tem gente que não entende até hoje que aquilo que a menininha fala no começo do podcast não é science, work, bitch. Eles imaginam que é outra coisa. É, né? Eu descobri o que é agora. Que legal. Bom, vamos adiante. Muito obrigado, o Yuri, pela sua mensagem. E continue com a gente aí, que cada vez mais vamos nos divertir juntos e aprender um pouquinho de ciência com o SciCast. Vamos adiante, Brian, o próximo e-mail é seu. Had enough and I want out! You can't walk away now. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Vamos lá então, o próximo e-mail é do Antônio Marcos, que é analista de sistemas, tem 34 anos e mora em Brasília. Mais um doido na analista. Mais um doido, sempre tem um na leitura de e-mails. Mais um maluco. Provando que só maluco escuta o SciCast mesmo. Mas não é à toa que nós chamamos isso aqui de hospício, né? Então, tá no lugar. Pô, tem... Ele fala o seguinte: comecei minha maratona de podcasts há umas 3 semanas. Demorei tanto assim, pois alguns escutei mais de 3 vezes. Isso, cara. Tu vai mesmo rir, ler a risada dele? É essa. Rio Grande do Sul. E estou terminando hoje. Acho incrível a forma como vocês conseguem transmitir conhecimentos que sempre achei tão complexo. Nunca imaginei que um dia eu iria parar para escutar a respeito de energia nuclear. E ainda por cima, ouvi Luiz Gonzaga. Um episódio sobre energia nuclear com forró pé de serra de trilha. Quem mais tem isso? Só a gente. É só pros fortes. Só os loucos pra ouvir isso. E ele continua falando: mas é como vocês falam, a ciência tem que ser divertida. Se ela não for divertida, tem alguma coisa errada. Acho que é assim. É assim mesmo. É isso aí. Nosso querido Nick fala no final de cada episódio isso aí. E o SciCast nunca termina antes do Nick falar. Exatamente. Às vezes termina um pouco depois. Verdade. Eu gosto quando tem. Eu sempre fico, né? Agora eu fico na expectativa. Tipo, o Nick acaba, eu espero um pouco que vem. Nada. Você não tem nada porque não teve nenhum adendo interessante, né? Já passou tudo no episódio. Agora, quando tem, é porque é pérola mesmo, né? Exatamente. Uma história louca do Guaxinim. É. E ele fala: nunca tive um professor em todos os meus anos de ensino de primeiro grau e segundo grau que fizesse a aula dele ser interessante, que prendesse a atenção dos alunos, que despertasse meu interesse para alguma área de humanas ou exatas. Passei todos os meus anos de estudo esperando o ano acabar para ver se tinha passado de ano na escola. Isso ano após ano, até me formar e ter que escolher uma profissão. Todos nós, Antônio. Tá, mas não enche uma mão os bons professores que normalmente tem, né? É, se ele não gosta de humanas nem exatas, sobra o que? O recreio? Mas é o que ele falou aí, ele passou o ano todo esperando pra ver se tinha passado. Acho que isso acontece até hoje, pois nunca vi meu filho chegar em casa admirado com a aula de um ou outro professor. Eu que tento despertar o interesse dele em algo, dando-lhe livros, assistindo programas interessantes com ele. É triste, né, isso. É, realmente. Hoje em dia, também os pais têm mais consciência que tem um papel ativo na formação dos filhos, né? E resta pra gente, quando o filho não tem boas aulas, tentar complementar em casa e, de repente, ir atrás, ver o que tá acontecendo, que a aula não tá sendo interessante, né? Essa e cobrar. Exatamente. O professor fica lá, vou dar uma aula à minha boca porque ganho pouco, esse filho da mãe sabia o salário que ia receber antes de fazer o concurso. É verdade. Exato. É verdade. Creio eu que isso se deve mais ao fato da falta de amor com que um professor vai à sala de aula do que o sistema educacional que o professor está inserido. Se dentro de cada sala de aula tivesse um professor apaixonado em passar conhecimento como vocês do SciCast, essas crianças de hoje talvez despertariam mais cedo o seu interesse para a ciência. Porém, vejo no sistema educacional uma máquina de moldar futuros trabalhadores. Isso é verdade. É verdade mesmo. É. Eu parei de assim, por vários motivos, mas um dos motivos de eu parar de beber bebida alcoólica foi quando dois alunos meus decidiram fazer geografia. É sério isso? E daí eu vi assim, caramba, eu tô incentivando essas criaturas assim, a ser uma influência. Aí tu parou de beber e trocou de profissão, né? Não, pra trocar de profissão levou anos depois. Mas assim, eu me vi como um exemplo, sabe? E daí tinha outros, tipo, tem problemas na família e tal. Eu disse, não precisa dessa porcaria. Aí. Verdade. E eles levam como exemplo mesmo, né, cara? Por isso que eu acho que nenhum profissional tem desculpa pra ser um mau profissional, né? E agora o professor tem menos ainda, né? Sim, tem que lutar pra caramba, porque principalmente tipo, o governo não tá nem aí. Mas, tipo, tu usar como muleta a desculpa de, não vou dar uma aula boa porque simplesmente não sou valorizado, não cola, assim. Tu tem que lutar, tem que fazer greve e tal, mas na hora de dar aula, o aluno não tem nada a ver com isso. É verdade. E a responsabilidade é muito grande, né? É. Se tu não criar uma geração de bons adultos, que vão ser esses alunos um dia, tu nunca vai mudar o sistema. É verdade. Tá ali formando cidadão, afinal, né? É. Às vezes mais do que a própria família, né? Infelizmente. É verdade. É isso aí. Bom, pra encerrar, queria deixar registrado o meu voto do melhor episódio que escutei para o de Doctor Who. E parabenizar o Silmar pela interpretação do discurso do 11º Doutor, que se passa por volta dos 15 minutos do podcast. Foi muito emocionante a sua interpretação, Silmar. Parabéns. I am the doctor. Você tem que falar com sotaque britânico, né? I'm the doctor. Muito obrigado, Antônio. Fico feliz que você tenha gostado. Eu gosto de fazer essas dramatizações de texto, né? E a gente tá sempre inserindo esse tipo de coisa no SciCast durante a edição. Principalmente dramatização de texto. Tenta brincar com a trilha sonora também, que é importante para dar o clima do episódio. E que bom que vocês gostam, né? Que bom que você gostou o suficiente pra ter ouvido alguns episódios 3 vezes, né? E pra nos escrever esse pequeno feedback aí, que é sempre importante pra gente saber onde a gente tá acertando, onde a gente tá errando, né? E só nos resta agradecer e pedir que continue aí com a gente, acompanhando, se divertindo e mandando os seus e-mails, que a gente tá aqui sempre lendo, né? Isso aí, com certeza. Continue mandando e-mails pra gente. Gente, acho que vamos ficando por aqui. Terminamos a semana muito, muito bem terminada, muito felizes. E semana que vem tem mais outros podcasts, outros SciCasts, com outros assuntos interessantes. Então, vamos nos despedindo. Digam tchau para os nossos queridos ouvintes. Tchau para os nossos queridos ouvintes. Tá vendo? Por isso que entra na detenção, engraçadinho. É isso aí, engraçadinho. Não, o chefe fala pula, a gente pergunta que altura. Diz tchau pros ouvintes, Sandini. Tchau, tchau. Diga tchau, Brian. Diga tchau, Ronaldo. Falou, galera. Falou, galera. Até semana que vem. Então, gente. Bye. Se a ciência não for divertida, então alguma coisa é errada. Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência.